79, eu acho. 78. Agora 78. Que é o 78, você não acerta. É 78, porque... Agora que eu... Não, eu devia saber, porque eu que fiz as capas e eu escrevi, eu tenho vários arquivos chamados NP78. Com os números, né? Porra. E... É, Navio Pirata 78, foi. Aê, uma salva de palmas. Eu comecei hoje mandando muito bem, mas pra compensar a minha inaptidão, nós temos ao meu lado o Pedro Falcão. Olá, como vocês estão? Boa noite. O diplomata Souza. Uhul! Boa noite. E Daniel W. Ponto. Eu mesmo, oi. Yeah, uma palma pro Daniel, porque o Daniel é especial. Oi. Especial. Eu sou especial. Sabe como é que é? É, hoje o Souza está aqui com a gente. Ele está. Né? Porque a Hel não pôde vir. A Hel não pôde. Então ela mandou o diplomata. Ela mandou o diplomata. Eu tenho um cara que vai apaziguar a situação. Exatamente. Vai mandar muito bem. Estou aqui representando o Hel Ravani. Hel Ravani. Trago... Aí você tem que imitar ela. Exatamente, trago toda a graça e sexualidade de Hel Ravani. É impressionante. Nossa, né, que boa imitação dela que você está fazendo. Estou, cara. Muito, é exatamente assim que ela fala. É. Contanto que você fale igualzinho como ela fala, tá tudo certo. Você fechar os olhos, dá pra você imaginar ela falando, cara. Exatamente. Exatamente. E como nós estamos em clima carnavalesco, vocês não sabem, mas os buganeiros que assinam o live feed do nosso podcast estão vendo em vídeo que o Falcão veio de saia. Eu vim de saia hoje. Excepcionalmente. Olha, eu vim só. De saia hoje. Que, ao contrário de vocês que nunca vieram aqui, ele não faz isso toda semana. Só hoje só aconteceu hoje. Dele vir de saia. Eu posso vir nas próximas, se vocês quiserem também. A gente quer muito. Aí, ó. As pessoas querem que eu venha na próxima. Mini saia então, na próxima. Todos, é a segunda pessoa que fala que você devia vir de mini saia. É, então, então, né? Eu acho que você eu acho que é o devia. Próximo passo mesmo. Lógico que a primeira foi o Daniel, que é suspeito. Porque não, tem saudades quero. Da época que você gravava de cueca na cama dele. É verdade. Todos temos. Todos temos. Mas eu acho que você podia vir de mini saia, ia ser louco. Eu vou tentar encontrar uma mini saia que fique bonitinha com as minhas roupas. É que o Falcão tá na vibe evangélica hoje, tá? Essa saia é tipo pra mostrar o look evangélico, saia Sim. jeans. Meu, eu tô eu de aplique jeans. Também. Tô de aplique. Saia jeans é muito uma peça de roupa que foi cooptada por eles, né? Sim, a gente usa, sim, mas saia, essa saia vai ser só nossa. Isso agora. É nosso. É só, né? É. Mas especificamente saia jeans longa, né? Inclusive, é um símbolo tão poderoso que mesmo naquela época de Britney Spears e Justin Timberlake, em que eles usavam muito jeans. Tudo jeans. Muito né? jeans, era tudo jeans. Mesmo assim, Britney Spears nunca me apareceu com uma saia nunca de apareceu jeans. Com uma saia enorme jeans. Então... É, saia jeans. Realmente, saia a gente jeans. Vai falar saia jeans o suficiente pra vocês ficarem muito desconfortáveis pensando em Dragon Ball. É, acabar yes. o episódio. Oh, pô, que vontade de assistir Dragon Ball. É. Inclusive, foda-se o carnaval. Vamos falar de Dragon Ball. Tá meio super saia jeans. Mas é, cara. Eu vim de saia e eu queria... Posso contar a minha experiência de saia até agora? Não. Foi bem baunilha a minha experiência até agora. Conta mais. Bem baunilha no sentido que eu vim de Uber e não tive que enfrentar os olhos da sociedade. As reações no, do público. A reação do público no transporte público. É, então, não vale, né? Vim de Uber, não vale. Ah, você não, foi Howler. Conta como um dia de saia. Não conta como um dia de saia. Conta como usei saia. Exato. Intimamente. Exatamente. É, então, coisas que eu aprendi. Em dia de calor, saia é maravilhoso. Mesmo desse tamanho? Mesmo deste tamanho, cara. É, tipo, entra uma brisa muito, muito interessante, assim. É muito boa. Uma brisa interessante. É a melhor forma de eu explicar a brisa que entra de baixo. Ela é interessante. É, número 2. É muito bom pra cruzar as pernas. Muito bom mesmo, cara. Excepcionalmente bom. É muito bom pra eu cruzar as pernas. Eu nem sei porque homens usam calça e cruzam as pernas, porque então, não foi feito pra isso. Então, porque é horrível quando você tá com as calças, porque meio que dá uma apertadinha. Nem que seja de leve, mas dá aquela apertadinha no saco, na virilha, não dá. Dá um pouco. Dá um pouco, né? Dá um pouquinho. A gente curte de boa e tal, mas dá uma apertadinha. Dá uma apertadinha. E aqui não, cara. Fica tudo suave, livre, solto. Teve mas uma vez tá de cara... cueca, né? Infelizmente, mas é, porque é uma questão... É, porque senão me prende isso. Teve uma vez que um cara perguntou pra mim, tipo, como que você consegue cruzar a perna assim? Porque eu cruzo as pernas como uma dama, né? Então, exato. E daí o cara perguntou, tipo, como que você não machuca? E daí uma menina que tava do lado falou, ele põe as bolas pra cima. De, mas tipo, é então, o contrário um pouco, né? Conhecimento geral. Um pra mim é o contrário. Pra mim, então, as bolas sério? Vão pra baixo. É. Muita gente, algumas namoradas já me perguntaram isso. Tipo, como você senta? Já, só sentar... Não, é verdade. Mas como só, você senta? Porque sentar já é uma... Um cavalo. Se você pensa na anatomia do homem, que você pensa que tem uma parada meio balangando sempre, eternamente. Não, mas sentar é perfeito, porque repousa, né? Mas não, mesmo assim, algumas vezes eu já não sabia. Não, porque sentar é só problemático se você tá tipo de boxer, tá ligado? Larguinho, assim, tá ligado? Daí que você senta e bate com o saco na cadeira ali, tá ligado? É, isso é verdade. Daí é desagradável. Agora, se você tá com, tipo, suporte testicular ali, tá de boa, tá ligado? É, é verdade. Em geral é verdade. Mas mesmo assim, né? Mas eu cruzei minhas pernas agora e minhas bolas estão pra baixo. Estão pra baixo. E eu tô achando estranho o que você respondeu pra cima, porque. Você quer dizer que, tipo, o seu saco fica aqui, em cima das pernas, repousando nas pernas? É isso que eu ia falar, como fica? Isso. Cara, isso é estranho. Normalmente você cruza a perna e fica uma parte pra cima, outra parte pra baixo. Exatamente. Não é verdade? O pau pra cima, saco pra baixo. Rola uma divisão. Rola essa divisão. Não, eu me sinto estrangulado, assim. Você se sente estrangulado, assim. É, minha perna fica, tipo... Então você pega e acomoda eles no seu colo, assim. Eu gostaria de, nesse momento, testar essa sua teoria, mas eu não vou fazer isso porque vai ficar meio feio. A menos que vocês estejam ok em pegar no meu saco. Vocês estão, galera? Não, né? Então, vamos falar por isso. Já tá satisfeito com você de sair. Mas você sabe que um lance que eu curto muito... Que pegue no seu saco. Depende da pessoa, né? Mas coloque no seu colo. Mas o... A galera não gosta, mas eu acho legal o conceito de cueca, sabia? Porque eu gosto de uma coisa que tá meio, tipo... Suspendendo. Segurando seu saco no colo. É. Eu acho gostoso essa sensação. Mas eu acho legal ser uma canção por causa disso, porque, tipo, ele tem o suporte testicular da cueca e ele tem, tipo, o lance do boxer que, tipo... Tem perninhas, tá ligado? Essas porra e tal. Realmente, essa parte é interessante. Não tem aquele vão que fica pegando na coxa. O Samba Canção é realmente uma invenção bem interessante e muito subestimada. O interessante da Samba Canção é que ele é um belo shorts que vai debaixo de outra coisa que nem sempre é tão bela quanto aquele shorts que você botou por baixo. Verdade. Você se sente desperdiçando uma ótima peça de roupa. Exatamente. Não é à toa que, tipo, tantos rappers usam a calça para baixo. Porque são belíssimas boxers, cara. Eles deram cara naquela imagem da que Louis fala Vuitton, que usar a calça com a cueca aparecendo foi inventada na cadeia pra gente que queria literalmente dar a bunda. É mesmo? Eu acho que é mentira. Nossa, isso aí. Sim, definitivamente é. Mas sempre porque eu acho que aparece tipo, um tio assim que compartilha essa imagem de 2007, você fica, caralho, ficou... Quando você fez o seu Orkut ontem, é sempre alguém da família que você fala, tipo, faz sentido, porque, tipo, você não sabe o que VC é uma palavra, sabe? Pois é, cara. Mal eles sabem que, na verdade, tudo é um complô dos Illuminati do rap para vender mais Samba Canção. Da Beyoncé. Para vender mais Samba Canção. Foi assim que o Jay-Z ficou rico, com uma marca de Samba Canção. Com Samba Canções. Samba Canção feita de ouro. J-boxers. Exatamente. Porque quantas samba canções você tem que vender pra ficar rico, né? Então. Várias. Se elas não forem feitas de ouro. Exato. Eu tenho pra falar disso faz muito tempo. A sua habilidade pra arrotar no microfone, cara, é excepcional. É que, tipo... Porque, tipo, às vezes você nem tá falando e você tá só ouvindo alguém falar e daí você... Pega o microfone e leva ele à boca, assim, só pra que as pessoas percam. Olha, é que virou meu lance, né, cara? É o meu lance, assim, tá ligado? É o lance do Dani Bazar. É meu lance. Inclusive, tipo, quando a gente fica estranho podcast sem arroto, meu, tá ligado? Quando a gente tava conversando antes de começar, eu lembro que você arrotou uma hora e eu olhei correndo pra ver se você tava segurando o microfone perto da boca e, tipo, não, porque a gente não tava gravando. Então, precisa ver. Eu fico toda hora agora, tipo, nossa, ele é muito bom nisso, cara. Ele não perde. Ninguém não perco em casa uma, perde um arroto. Porque a galera se sentir aqui, tá ligado? Tipo, sentiu o cheirinho do seu arroto, do seu estômago. Isso. Aquele calorzinho, tá ligado? Aquele calorzinho, aquele bafinho de salame. Assim. Uhum. É sempre. No caso de brejas agora. O brejas, Brejas. Mas e o carnaval? Então, a gente tá às vésperas do carnaval. Eu queria saber qual a relação de vocês com o carnaval. Eu queria saber primeiro quando é o carnaval, vale, então, quando é o feriado. Sábado começa, Sábado isso? começa. Mas, apesar de que tem muita gente falou assim, não, é sexta, né, que começa. Então, mas amanhã... O que eu acho que é justo, assim, termina, bateu o ponto do trampo... E daí já tá carnaval. Valendo. É carnaval, velho. Já pode usar saia. É, esse é de acordo com o governo, é isso. Bateu e o ponto. E o dia que conta é só terça-feira, semana que vem, é isso? Não, vai até quarta ao meio-dia. Quarta ao meio-dia não conta como feriado, porque é só até o meio-dia. Então, exatamente. Se você for no calendário, cara, muito engraçado, porque tipo, é um feriado que vai até metade do dia. Exato, cara. É muito estranho. Porque muito na estranho. Sexta começa na metade também. É verdade, cara. Que esquisito, né, cara? Entendeu? Que bagulho estranho. É, né? Você junta uma coisa com a outra. Transformers. Mas, cara, isso foi muito esclarecedor, assim, do fundo do meu coração. Pô, não, porque todo ano eu entro nesse conflito e falo, foda-se, eu não tenho que trabalhar mesmo. Agora, o que eu acho muito louco é que o último do dia do carnaval eles chamam de Quarta-feiras de Cinzas. É, então. É bem legal, muito, né, muito poética, cara. É louco. Se não gótica. Se não gótica, é muito poética. É. Assim. Se não gótica suave, é muito, muito. E é da hora porque, assim, É, uma vez a gente até fez uma tira disso. Né? Fizemos. Que, tipo, no começo, você começa o ano naquela vibe, ah, ano novo, se estraga, festa todo dia lá em casa, foda-se o trampo, ninguém começa a trabalhar depois do carnaval. Aí você já, você usa aqueles primeiros meses antes do carnaval pra se estragar já. 2016, foda-se, não, vai, open bar, de, vai, vamos, vamos, quanto que é? 20 conto, vamos, balalaica, é nóis. Vamos aí. Aí vai acumulando, entendeu? Aí chega no carnaval, é tipo como se você for, já tivesse, o seu cinzeiro já está cheio de novo. Aí quarta-feira de cinzas, que você joga de novo o cinzeiro e começa do zero, entendeu? É só que bonita. Poético, cara. Que bonito. E daí você pega leve depois. Aí depois você fica, tipo, tá valendo. Aí você limpa sempre o seu cinzeiro, entendeu? Daí não, daí você continua. Mesma bosta. É. Mesma bosta. Hedonismo. Vai. É pra sempre. Mas assim, mas sério, carnaval, vocês, qual é a relação de vocês eu com carnaval? Eu odeio. Então, eu acho muito engraçado a galera que odeia carnaval, cara. Tipo, foda-se carnaval. Tipo, sei, tipo, eu sou indiferente. Tipo, eu acho assim, ah, legal, velho. Tipo, foda-se, tá ligado? Então, eu era indiferente. São dias que eu não trabalho, cara. Que mal essa tem parte isso? É sensacional, mas... Eu acho isso. Eu moro no centro. Ah, bom. E no centro, sim, faz sentido, o carnaval faz sentido. Dura 2 meses. Tá. De verdade, assim, de verdade. Eles não, vão parar, tipo, na Páscoa, tá ligado? Porque eles acham que vale bloquinho... É toda sexta-feira, pelo menos. É, não, é verdade. No seu caso, eu entendo. Até abril, assim. É muito ruim. E daí, tipo, você tá lá tentando, tipo, o seu Batman no Arkham Knight tá em conflito, porque ele descobriu que, tipo, ele é o Coringa se ele não se controlar. E o que será que vai acontecer agora? Será que ele vai morrer? A mina já morreu, tipo, vai dar tudo errado. E você tá, tipo, só quer tocando montar Terra Samba. E nem é a música. É um cara cantando Terra Samba. Sim. Sério, semana passada... Eu entendo isso, cara. Eu tava ouvindo, fazia muito tempo já, tipo, o bloquinho chegando, tá ligado? Sim. De um jeito que, tipo, eu desliguei o PlayStation e falei, não, eu vou, tipo, fazer qualquer outra coisa e esperar isso acabar. E daí, eu ouvi o cara falou, agora que a gente tá chegando aqui na Praça Roosevelt, eu queria homenagear um herói de muita gente, David Bowie! E daí eles, tipo, começaram a cantar as músicas do David Bowie no carnaval, velho. Culpado aí, ó, culpado. Nossa, que vibe errada. Tipo, vamos no bloquinho de carnaval, vamos. E é um cara cantando David Bowie. É, mano, tá hora. Bad vibe. Achei bem interessante. Ele realmente odeia carnaval, claro. Não, mas no caso dele eu entendo. Tipo, imagina você mora do lado do miolo você do rolê, mora do tá lado ligado? Do café e coisinhas e tem que ouvir uns caras falando, e o carnaval? E daí o cara tá na casa dele e fala, caralho, e o Batman, velho? Tipo, o que eu não entendo mesmo é aquela vibe meio sétima série roqueirinho, tipo, carnaval, bosta. Porque... Tipo, vibe Felipe Neto, basicamente. Isso, é uma coisa tipo, meio babaca. Eu quero que esse aspecto da cultura não exista, porque exato, eu sinto vergonha. Exato, tipo, isso é um bagulho que tá o cabelo comprido e os spikes. Isso eu acho um bagulho babaca pra caralho. Agora, isso tipo, é meio maluco. No seu caso, tipo, realmente, se você mora do lado do bagulho, ia ficar putaço também, velho. Mesmo porque bloco demora pra chegar e você ouve eles vindo de longe durante três horas. Mas o mais foda é que sempre que eu olho pela janela, é um monte de... É tipo um episódio de Walking Dead, que tá tocando Terra Samba, são várias pessoas andando assim, devagar e demora, tá ligado? E um trio elétrico da escola, tá ligado? É foda, cara. É foda. Nossa, mas, você deve ouvir todos, né, cara? Tipo, isso que é mais bizarro, é um que inferno. Bosta, cara. Nossa, tinha uma mulher que ela achou que era uma boa ideia cantar várias músicas da Amy Winehouse, só que ela cantava como se ela estivesse no Fama, tá ligado? Como se ela estivesse na primeira cena do Empire, que ela fica tipo... Meu Deus, caralho, velho. Não, vai embora. Palmas pro Raoni. Boa, Raoni, isso aí. Gostei, parabéns. É foda o carnaval lá em casa, velho. Mas sobre esses negócios do som especificamente, eu descobri que eu curto essas coisas. É isso que tô falando, eu curto essas coisas. Não é uma novidade. Não, é, assim, não, eu não, sei não, que não. Aliás, não é surpreendente. Isso, é. Mas assim, eu tava no carnaval da Red Bull, que teve ali na Praça Dom José Gaspar. Carnabu. Uhum. E aí começou a tocar tem um bloco aqui que se chama Casa Comigo, que normalmente o bloco em si não é tão legal assim nos bloquinhos, mas lá no negócio da Red Bull tava muito divertido. Falam que é meio episódio de Casa Comigo. Não, mas pior que é meio tipo é um bloco meio coxinha mesmo assim. Porém é muito o lance de ser Casa Comigo é porque eles são basicamente uma banda de casamento. Que toca, sabe, aqueles hits e popurris. Banda Viva a Noite. Nossa, tipo isso. Nossa, mano. Porém, é carnaval. Então imagina lá, mina, seus cabelos, daí muda, aí vai pra Raimundos. Nossa, aí volta pro negócio do David Bowie. E aí vai pra uma música da Cyndi Lauper. É incrível, cara. É tipo, tá numa forma num bar mitzvah, numa formatura. Tipo, só que é carnaval, sabe? Assim, é tipo, é incrível, cara. É o bar mitzvah. Eu tava concordando com você até você começar a descrever. Você, tipo, falou, carnaval é legal, o som. Aí eu ia falar, não, vou concordar mesmo, com o Falcão e tal. Aí você começou a descrever, eu falei, cara... Que merda, hein? Nada disso é legal. Nada disso foi legal. Ele começa a descrever... Uma banda de casamento cantando Raimundos. E o cara começa a cantar Mila... Não, é muito legal. Vai pra casa. O cara mandou uma Mamona seguido por Raimundos, tá ligado? Tipo, mano... Pois é, caras, é, eu acho muito bom, legal. Cara. Eu tava lá tomando água com gás de saia, eu tenho uma relação meio conflituosa com o carnaval, porque eu acho que eu gosto de multidão. Pode não parecer, pra vocês que estão me vendo ao vivo. Isso se é verdade. Eu não tenho semblante de uma pessoa que gosta de multidão, mas eu gosto. Eu gosto de festa, eu gosto dessas coisas. Mas eu acho o carnaval, o problema pra mim, eu sou totalmente a favor do carnaval, eu acho o carnaval maneiro, mas pra mim, eu acho ele meio impositivo. Porque você não tem a opção de estar lá de boa, manja? Esse é o problema pra mim, assim. Porque daí você é uma pessoa triste. Exatamente, exatamente. Isso me incomoda. Isso é verdade. É tipo, eu tenho esse problema também com banda de axé. Porque banda de axé, os caras, eles sempre te dão ordens. Eu não sei se eu quero pular, sair do chão. Sai do chão. Cara, e se eu não quiser, entendeu? E se eu quiser ficar de boa sentindo o som exato. E curtindo ele? E se, se eu achar que você faz música de verdade? Você tá contra mim, tá ligado? Exatamente. Porque eu tô aqui de boa, só e, tipo, escutando e apreciando a cadência melódica. Bota a mão pra cima, bota a mão pra baixo. Cara, não. Trabalhei o dia inteiro, não sei, não tô afim. Não dá pra apreciar só o som, ficar lá assistindo. Eu consegui sair justamente, eu consegui dar um gato no, nos militares e não fazer serviço militar justamente pra ninguém ficar me mandando subir ou descer, pular, não pular. Levantar o braço, tirar o pé do chão. Exato, exato. Porque então, afinal é assim, né? É um grande carnaval, o serviço militar. Exército é, meu. É show de axé. Show de axé. Eu já tive carnavais legais assim, mas normalmente a minha relação eu fico meio um pouco mal ali, assim. Eu entendo. Eu vou uma vez por ano, eu vou num bloco, assim, pra... pra falar que você foi. Não, pra não ficar meio... Porque, tipo, a galera fica postando muito no Facebook a felicidade delas. Uhum. E por mais idiota que isso seja, pega, né, em você. Você fala, tipo, eu tô aqui em casa... Eu não estou tão feliz. Porque eu não sou feliz, também. Porque eu não sou feliz que nem todo mundo. Mas aí você vai. E às vezes é legal, às vezes não é. É meio isso, exatamente. Né? Mas isso é meio foda mesmo o que ele falou, tá ligado? As galera meio que forçadamente fica feliz no, nos blocos de carnaval, tá ligado? Isso é verdade. É tipo, que carnaval... Rola o nazismo da felicidade, rola, tá ligado? Rola, tipo, rola, você rola, tá rola. Lá, tipo... Não, o nazismo da felicidade... Rola o ano inteiro, né? Isso que é verdade. Você não pode estar triste. É um regime. Não, você não pode estar neutro, tá ligado? Você não pode estar de boa. Se você tá neutro, você tá triste nos olhos das pessoas, tá ligado? Você não pode estar assim, ah, tem umas coisas legais acontecendo na minha vida, mas em geral o mundo é uma bosta. Eu não estou necessariamente eufórico, tá ligado? Exato, exatamente. E não é você não pode de tipo, porra, o que aconteceu? É tipo, ou... Não faz essa cara aí, por que não, que você tá triste? Pula e sorri. Você fica tão mais bonito que você tá feliz. Tira o pé do chão, cara. Qual é, tá ligado? Tem aquela coisa que, tipo... Uma coisa que eu odeio quando você tá numa festa... E você tá de braço cruzado e alguém tenta descruzar seus braços? Eu acho isso horrível, cara. Por que você tá com o braço cruzado? É muito invasivo isso, cara. Você fala, por que eu tô querendo me encolher um pouco aqui? Porque eu não tenho que fazer com as mãos, tá ligado? E eu não quero me comunicar com ninguém. É por isso que eu tô de braço cruzado. Eu tenho quase 30 anos e eu escolho se eu tô online na sociedade. Não, e é profundamente invasivo isso, né, cara? Tipo, você tá lá e o cara pega... Exato, cara. Meu, vai se fuder, cara. E esse é o momento que você fala, tipo... Velho, você não sabe, mas dentro de mim, o tribunal... Todo mundo concordou que eu podia ter dado um murro na sua boca agora e eu tava certo. Tipo, eu não vou dar... O tribunal de pequenas tretas, né? O tribunal de pequenas tretas dentro de mim, ele totalmente falou... Tipo, não, vai que murro é na boca. Vai que é justificado. Ele não podia ter feito fato, isso. Cara. Descruzar o braço é pior. Isso eu concordo. Assim, tanto que assim, eu me envolvi. Me envolvi. Lá vem. Mas uma vez eu decidi passar aqueles carnaval tradicionalzão. Numa cidade do interior de Minas Gerais, quase ali com São Paulo, que se chama São Luís do Piratininga. Sim. Você foi passar o carnaval. A cidade em foi inundada, Luís. Né? Exato, então. E eu fui. Aliás, pra não dizer que eu fui forçado, eu fui duas vezes. Então, assim, a primeira vez. Você disse, tipo, dois anos diferentes. A primeira vez é complicado, né? Porque é aquele lance de você alugar uma casa de dois cômodos com 40 pessoas, né? Nossa, que... E aí você... Caralho, você, tipo, traz uns colchões e reza pra que ninguém, que ninguém acorde com a mão do seu pau no dia seguinte. Nossa, esse é, tipo, o pior dos problemas, eu acho. E, assim, se acordar também não tem problema, entendeu? É amiguinho. É amiguinho. É sussa, não tem problema. É de boa, carnaval. Mas, enfim, rola isso, né? Mas aí o lance é isso que você falou. Eu acho que eu voltei depois, mas rola muito esse lance de tipo... Aí, galera, ó, o primeiro bloco sai às 14 horas. É bom que vocês estejam lá embaixo para acompanhar, sabe? Porque se você perder um bloco dos 200 que vai ter ao longo do dia... Você é um perdedor. Você tá triste. Exatamente. Você não pode estar triste aqui, tá ligado? Exatamente. Tipo, você não quer só ficar de boa. Por que, que você é triste assim? E sabe? E é isso aí eu senti mesmo. Para de ouvir Elliot Smith. Eu fiquei meio na bad, assim. Mas, porém, todavia... As musiquinhas dos bloquinhos são geniais, cara. Você fica rindo. Porque basicamente é uma avenidinha ali, né, pá? Uhum. Mas você fica rindo do começo ao fim com a mesma piadinha sexual tosca, assim. Inuendo sexual tosco, assim, sabe? Duplo sentido. De, tipo, clássicos de... Desde a pipa do vovô não sobe mais até, tipo... Nossa, eu não lembro mais dessa, mas tem umas músicas... Cara, o Brasil é muito bom. Você, como humorista, aposto que você deve... De certa forma, você apreciar isso. Isso vai acabar mal pra você. Nem é culpa sua. É. que é esse lance de, tipo, desses piadinhas de duplo sentido em marchinhas de carnaval. Não, é, eu realmente gosto dessas coisas. É incrível. Mas marchinha de carnaval, tem umas que são muito boas. Umas muito machistas. Tem umas que são muito machistas, muito racistas e muito homofóbicas. Muito, muito. Você fala, cara, por que a gente tá cantando isso em 2016? Então. Tipo umas músicas sobre o cabelo duro da mulher. Você fala, caralho, como assim, cara? Foda, né, cara? O que tá acontecendo? Essa parte é meio... É que daqui pra frente... Zezé, você fica perguntando, mano, o Zezé, cara, não, fora a galera muito que fora... preconceito. Todo ano ele sofre preconceito. Exatamente. Fora a galera que manda um blackface no carnaval, né? Foda, a galera realmente foda, no carnaval não perde um pouco... Não, tanto que eu até fiquei sabendo que rolou aquele baile da Vogue, que rola todos os anos logo antes do carnaval. É mesmo, né? Teve essa porra, né? E o tema do baile esse ano foi... África. Esse grande país chamado África. Exato. Eu gosto que quem fala assim, tipo, eu queria viajar pra África, conhecer umas tribos africanas. Fala, mano, que... Vê o Simba. Porque elas são, tipo, tribos africanas, tipo, uma galera, viu, tipo... Fala, cara, eles estão lá esperando africana? Você chegar, tá ligado? Eles estão esperando você chegar. Fazer um tererê. Você pegar um menino negro no colo e, tipo... Tirar umas fotos. Dá um beijinho na testa. Pode levar pra casa. Exatamente. Rola... Então, e rolou isso, assim, já... africano, e a galera colando lá. Mas, cara, eu fiquei surpreso que não rolou um blackface literal, assim, tá ligado? Fiquei surpreso, cara, Tipo, foi próximo assim disso acontecer. Tava pertinho de acontecer alguém falar assim, não, africano, estou homenageando. Não, aqui. É muito bom que eles, tipo, que esse foi a linha que eles demarcaram ali. Não, tipo, meu, você pode se apropriar de tudo, só que não faz um blackface aí, tá ligado? É. Fica sussa disso aí, tá ligado? Pelo menos isso, né? Louco. Mas cara, isso eu concordo, cara. É porque é muito doido, porque é um negócio que a gente arrasta muito tempo, né, o carnaval, assim. Tipo, o primeiro carnaval daqui foi de 1800 e qualquer bosta. Então, tipo... Já dizia o Wikipedia. É muito bom quando você fala naturalmente de uma coisa que a gente sabe que você pesquisou. Você acabou de ler, logo antes da gente gravar, tá ligado? Muito obrigado por destruir a minha mágica, Raoni. É muito bom. É muito você obrigado. Ainda olhou pra mim de tipo, não é mesmo, Raoni? Eu tipo, não, era o seu celular. Mas não está escrito lá que a gente carrega esse racismo maluco desde o século XX, do começo desde antes do carnaval. Não, e é muito doido isso, porque assim, justamente foi desde ali 1800, comecinho 1900, que basicamente era tipo, inventaram essa festa aqui que a gente pode liberar geral. Aliás, eu adoro essa expressão. Liberar geral, né, cara? Adoro essa expressão. Não, acho legal que a gente leve isso ao pé da letra, né? Tipo, a galera libera tudo. Libera qualquer coisa. Então, assim. Mas é isso que é foda. O carnaval é tipo aquele filme The Purge, sabe? Sim. É a mesma coisa. É isso, não, só que... Vale tudo. Você quer assistir Não, mas mulher, é bem isso mesmo, cara. Mas você bate em viado. Não, tudo bem. Tu pode vestir, é tipo isso. Não tem problema. É tipo isso. É tipo The Purge, só que com um pouco menos de homicídio, tá ligado? Um pouco menos. É um The Purge moral. Isso é verdade. Nossa, é mesmo, né, cara? Mas é louco que, em geral, a gente é muito... nossa cultura é retratada, de certa forma, com essa hipocrisia de... carnaval... tudo aberto, sexualidade, nossa, biquíni, sei lá. E ao mesmo tempo... Biquíni? Você entende muito de carnaval, hein, cara? Obrigado. Você está por dentro. Enfim. Sei lá, biquíni. E ao mesmo tempo, o resto do ano, a gente é um país ridiculamente machista, escroto, assim. Porque rola muito disso, assim, da gente de ter essa... É uma licença poética pra gente ser como a gente deveria ser o resto do ano, que é tipo de boa. Se vestir de mulher não tem problema nenhum se você for um cara. Pô, só não tenta não pegar as pessoas de uma forma agressiva. Essa é uma visão otimista. É uma visão muito otimista. Todas as músicas são racistas. Porque, na verdade, pelo que a gente tá falando, é o total oposto disso, tá ligado? Porque a gente tá carregando isso. É aquela uma semana que a galera pega e fica muito escroto. Sabe, porque o que acontece é o seguinte, é que até agora a gente ainda tá carregando aquele carnaval em que o Celso Russomano entrevista umas pessoas e encoxa outras. Às vezes ao mesmo tempo. Então até hoje tá rolando esses a ideia desses carnavais, assim, entendeu? Mas os bloquinhos de rua, por exemplo, são principalmente esses paulistas hipster que surgiram nos dois. Os bloquinhos hipster, mil, é verdade. É. Deram uma melhorada nisso, entendeu? Deram umas musiquinhas melhor e tal. Então, deu uma melhorada, mas eu concordo, tipo, duas coisas, é militarzão e racista, homofóbico. Não, mas assim, eu tô falando do lado ruim do carnaval, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que é maneira, assim. Desculpa usar o termo maneiro, gente. Mas é... Mas, tudo bem, Suzy, tudo bem. Falaram que marchinha de carnaval é genial hoje. Genial? É, você disse. Eu falei genial. Não, mas como genial. Focou ainda, tipo, genial? Eu vou dar um downgrade em genial para maneiro. Toda vez que eu falar agora, tipo, não, cara, você já assistiu The Wire? É genial. Ele falou a mesma coisa de marchinhas. Sobre marchinhas, de carnaval. É, e em seguida ele falou, elas são todas machistas e homofóbicas. Enfim. Não, mas tem uma parte que é legal, que é tipo, sei lá, ocupar a rua e ficar loucão. É. Mas se é só isso, é 100% maneiro. O tererê. 100% genial. O que eu gosto é a base do carnaval, que é o famoso 3P. Povo, pinga e putaria, cara. Isso é da hora, cara. Isso é da hora. Juntar o povão. O famoso 3P. Eu nunca tinha ouvido falar em nenhum desses P's. Famoso, tipo. É famoso. Nunca ouvi falar em nenhum desses P's. Nas teorias. É sinônimo de carnaval. Isso. Teoria estética pós-moderna no carnaval. Vocês nunca ouviram, gente. É o famoso 3P. E é isso. Então, povo, pinga e putaria, cara. E que eu acho genial ter, assim. Tem que ter isso daí. Tem de, um tipo, T também? Além dos P's? Não, só esses mesmo. O que mais que tem no carnaval? Não sei. O que tem que ter no que carnaval? Que outras letras que você quer? Que outras letras? Eu tenho umas letras. Não, nenhuma. Não, tá. Mas enfim. Esses negócios aí, beleza, né? Eu fui lá, tal, aí eu falei, nossa, cara, os caras obrigam mesmo a gente ir. Nossa, tem umas piadas aqui muito homofóbicas. Eu vou de novo. Mas, cara, mas o lance é o seguinte, tipo, ao mesmo tempo que, tipo, essas marchinhas, tem umas marchinhas que são meio merda, eu sou completamente contra um bloco hipster, entendeu? Então. Porque, não. Cara, não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra você, tipo, pegar um bagulho que já existe e falar, não, vamos fazer um bagulho diferente aqui. Que aí entra nessa noia também de fazer um negócio de bom gosto. E você fala, meu, o carnaval não é sobre isso. Carnaval não é sobre bom gosto. Não é bom gosto. Em nenhum momento a gente falou, acho que isso daqui é uma manifestação cultural fina. Você falou que achava legal o bloquinho cantar David Bowie. Não, eu acho legal. Não, mas um bloquinho tocar David Bowie como uma homenagem ao David Bowie num clima de carnaval pode ser legal. Ainda era mais se o bloquinho se chamar David Boa, que é um trocadilho. Eu que amo, assim, adoro. David Boa. Suave. Que é o que a gente esperou durante anos até ter algum... Mas eu não imaginava que fosse alguém de tecno... Eu pensava que ia ser tipo um cara, um DJ de tecnobrega, uma porra do naipe, assim, não um bloquinho de carnaval hipster, tá ligado? Fiquei profundamente decepcionado, cara. Profundamente. Sei lá, mas é tenso, né, esses bloquinhos hipster. E aí eles fazem umas piadas sobre inclusão social, né? Não sei. Bloquinho soviético, por exemplo. Nossa, meu, teve bloquinho soviético, Bloquinho soviético, por exemplo, que eles foram, as pessoas da plateia que foram, que eu sei. Todas as 30 pessoas aqui da plateia. As 30 pessoas da plateia foram. Não, eles não foram. Mas enfim, existe o bloquinho... Nossa, ela foi sozinha, você viu? O bloquinho soviético. Mas o que consta como um bloquinho soviético? São piadas, todas piadas de duplo sentido sobre comunismo. Eu juro pra você, cara. Eu juro pra você. O que você leva a pensar, tipo, nossa, alguém realmente sentou. Então ele foi escrever os bagulhos, muito trocadilho. Mas você imagina essas pessoas sentadas escrevendo, você imagina alguém que não seja, tipo, do agência de publicidade, assim? Não. Meu, não. Esse ano a gente vai mandar muito. Cara, bloquinho. Não necessariamente, porque o amor pelo trocadilho não tem fronteira. eu acho. Tipo, eu facilmente passaria dias pensando em trocadilho sobre alguma coisa. Mas é aí que tá. A linha fica bem na hora que você fala, vamos fazer um bloquinho com isso. Sim. E é daí que, tipo, só os publicitários passam essa linha, entendeu? Mas eu não sei se eu acho que o bloco soviético não é muito publicitário, não é? Será? É um pouco. É meio hipster ser comunista. Não é dos chefes, não é dos diretores da agência, entendeu? Entendi. São dos criativos, entendeu? Aí começa a fazer mais... Entendi. Cara, até quando publicidade, né? Essa é uma profissão indefensável, né? Posso falar uma coisa? Muito, cara. Tipo, qualquer outra profissão é problemática. Mas assim, tipo, sei lá, advogado. Mas você pode pensar num cara que vai ser advogado pra fazer um barato legal. Sim, ele vai fazer o bem, O cara que vai fazer publicidade, ele vai, tipo, vender a alma pro diabo, é isso, entendeu? Tipo, não tem muito caminho, assim. Não, exatamente. Não, é horrível, cara. É indefensável, cara. É meio indefensável. É a profissão do capeta mesmo, assim. E quando os bloquinhos hipsters são feitos por publicitários, o que isso diz sobre o carnaval? Então, cooptação. Não, pelo menos o vai carnaval, errada. Pelo menos o carnaval paulista, né? Tipo, o carnaval aqui de São Paulo é bem isso, né? O carnaval do Rio continua sendo piadas machistas. Continua sendo aquele mesmo negócio sempre. Né? Tudo que tem em São Paulo tem um retrogosto de publicidade. Retrogosto, cara. Tudo. É uma cidade publicitária, né, cara? É qualquer coisa que você olha, uma pichação, você fala, nossa, que cabulosa essa pichação. Você vê que tá vendendo Coca-Cola. Você vê que tem alguma coisa ali que o cara pensou, porra, Tá vendendo Coca-Cola. Tem dinheiro aí, tem dinheiro aí na pichação. Pô, meu conceito, meu. Exatamente, cara. Tem isso. Eu acho que é verdade. Nossa, tô começando a mudar minha ideia sobre carnaval. É maior vibe errada. Carnaval é tipo um food truck vezes mil, assim. São Paulo. Tem um monte de gente na rua, no pior calor, tá ligado? E daí você tem que fingir. Não, você tem que estar feliz, cara. Porque isso aqui é igual quando você vai no food truck e fala, não, você tem que estar feliz, porque você tá tipo num comercial de margarina, tá ligado? Cara, eu nunca fui no food truck que a galera me obrigou a ser feliz. Mas você tem que estar, porque você não pode estar triste, porque você tá num lugar que você tem que comer de pé ou você tá gastando uma grana. E sorria, porque a gente tá ocupando a porra da rua, sabe? Se você não tá feliz, você é um puto, né? Nossa, você tá debaixo do sol. Você saiu pra ver o dia bonito que tá fazendo hoje, comer um burger de 30 conto, tá ligado? Você não tá feliz? Põe uma foto no seu Insta aí, velho. É bem verdade. Mas e os trocadilhos de carnaval, cara? Eu não lembro de nenhum, cara. Suza, o que você gosta de trocadilho de carnaval? Não, eu não consigo lembrar de nenhum agora. O último que eu lembro é que tem um bloco de gestantes que chama Tim do TT. Eu achei espirituoso. Bloco de gestantes. Uma palavra pra descrever. Eu acho legal isso, assim, esse espírito de... Ah, meu, tem uma piada que a gente ri de vez em quando. Vamos fazer um bloco sobre isso. Então, isso seria um ótimo meme, assim. Não, isso é uma coisa boa do carnaval, porque trocadilho é um... Assim, eu, enquanto uma pessoa que trabalha com comédia, posso dizer que o trocadilho... É um barato muito subestimado. Eu acho. Porque o trocadilho é maravilhoso, entendeu? É? O trocadilho é a junção de duas ideias numa só que resulta numa outra. É um processo dialético, entendeu? É muito louco. Se parar pra pensar num bom trocadilho, assim. Sim. E a galera fala, não, o trocadilho é uma merda, odeio trocadilho. Vai se fuder, entendeu? Eu acho muito louco também. Eu sou totalmente a favor de trocadilhos. Eu acho que é uma piada que você fala e você ouve ela é engraçada. Você ouve e daí você desmonta ela na sua cabeça e lá ela é engraçada. Então, nossa, que da hora. Aliás, você mede o quão bom é o trocadilho pelo tempo que você levou desmontando ele pra entender o que é. Tipo, quebra-cabeça, assim, tá ligado? Não é uma piada quebra-cabeça, tá ligado? Sim. É que tem muitos que acabam sendo umas piadas mais simples, assim. De tipo, não, é uma piada só. Não só um trocadilho sexual que você... É, tipo, é quase uma piada de peido, sabe, assim? Tipo, você não precisa muito bem sacar os... Tipo a pipa do vovô. Tipo a pipa do vovô, entendeu? Mas então, é que você tá saindo com uns trocadilhos ruins e velhos. Eu não tô conseguindo pensar num trocadilho bom agora. Eu devia ter feito uma pesquisa melhor. Pô, principalmente não, pra ter levantado genial. Essa bola, né? É, pra você ter falado que o bagulho é genial. E os trocadilhos, gente? Eu não tô conseguindo pensar em dois algum, minutos. Mas... Suza, continua falando sobre trocadilhos. Olha isso. Ah, mas eu já tinha que... Suza, se vira aí. Segura essa peteca agora, como é que eu faço, remediar a situação que eu inventei aqui. Vai. Trocadilhos bons, quais são? Vai. Você vai procurar por o quê? Melhores trocadilhos do carnaval. Melhores. Você acha que organizou isso na internet? Gente, organizaram. Organizaram. São os conselhos. Trocadilhos... Mas, tipo, quem você acha que mandou bem nessa tarefa? De carnaval. Caralho. Estou googlando aqui. Trocadilhos. Os melhores trocadilhos da web. 10 melhores trocadilhos da web. Deve ser tipo do Mortadela, tá ligado? Frases de carnaval. 10 melhores marchinhas de carnaval. Tá, mas são marchinhas. Mas aí é marchinha, aí não é trocadilho. Tá, beleza. O pior trocadilho desse carnaval. Não. É, 22 trocadilhos tão horríveis que até são bons. Não. Eu gostei desse. Esse? É. Então vamos lá. Que são ruins, mas até são... É, são bons. Daí, que provavelmente são... é os que estão a maioria dos carnavais. Provavelmente são os tipos de trocadilho que eu gosto. Vamos ver... Ah, não, são uns exemplos ruins, caras. Não, não de, com imagens. Citar. Não, é porque são com imagens, não são com trocadilhos verbais. Com imagens? É, tipo umas imagens. É então, tosco. Como eu disse, essa pesquisa, ela estava fadada ao fracasso. E ela travancou um pouco o ritmo desse podcast, que né? Merda. É, valeu, Falcão. Obrigado, mano. Gente, eu acho que a gente tava aí num ritmo bom. Falando bem tava sobre mantendo, o carnaval, tava mantendo essa plateia. Gente, vamos falar sobre a minha saia de novo, então. Vai. Eu tô com calor agora. Por que se eu levantar um pouco assim, isso daqui é imoral? É, em 44, sim. É? Então, tá bom. Como eu tô vestido com uma... É, uma... biblioteca, uma pessoa que... Uma biblioteca? Uma vestida de biblioteca. Tá bom. Estou me parecendo uma bibliotecária lésbica dos anos 40. Uhum. Eu sou ousado no momento. Caralho. Você é. Eu adorei que você chegou e falou, tipo, eu fui muito mais rápido que o Alex, que é o dono da saia, pra montar esse look que ficou ótimo. Exato. Só que, tipo, você tá com uma roupa que você usa todo dia, só que com só saia, com uma saia de calça. Não tem nada. E a saia não orna muito com a camisa. É, então, não... Gente, o meu amigo gay, que entende mais de moda que a gente, tá? Ele disse que tá ok. Ele falou que tá ok? Ele falou que tá lindo. Nossa, tá lindo. Eu acho que tipo... Você eu tá acho estereotipando que meio... como alguém que vai em bloco de carnaval. É, assim. Então... Não. Você tá estereotipando. Talvez ele tava só sendo educado, cara. Eu sou inocente. Talvez ele só more comigo e... Não, talvez talvez ele tenha visto você ficar felizinho e falar, mano, quer saber? Tá legal, Deixa ele curtir. Ele só falou, se eu aprovar agora, eu não preciso ver nenhum outro look de saia do Falcão, tá ligado? Eu posso ir embora e seguir com a minha vida. É possível. Eu tenho certeza que sim. Eu diria que é provável. É provável. É bem possível, cara, é bem possível. Gente, quem na plateia aprova minha saia, bate palma, por favor. Espero que a gravação não tenha pego nada disso, pra todo mundo achar que um silêncio sepulcral... Bom, pra quem não sabe, quatro pessoas bateram palmas. Ou seja, 100%. Não, quatro pessoas de 30 bateram palmas. Mas enfim... De todas as 70 pessoas que estavam aqui, só quatro bateram. Mas enfim, trocadilhos, já falamos, né? Gente, a gente abortou esse rolê já, cara. Já me foda-se. Vocês não têm, tipo, muito uma pauta, né? Não, hoje tá a gente fora, tinha, mas alguém falou: pô, e os trocadilhos aí? Que trocadilhos vocês têm? Ah, é verdade, fui eu. Não, eu acho demais que, tipo, eles falaram, tipo, vamos falar sobre carnaval essa semana. Eu falei, cara, não sei se carnaval vai render muito. Daí tu, vamos falar sobre carnaval, todo mundo tem história de carnaval. Chega aqui, quem tem história de carnaval? Ninguém. Ah, eu tenho. Cara, eu tenho absolutamente zero história de carnaval. Ele de acordo. Oi? O Falcão tinha história de carnaval e a gente julgou ele como ele mereceu. Medíocres, tá ligado? O que você espera de uma história de score de carnaval nossa? Cara, se você chutou a tema dessa semana vai ser carnaval, precisa que você tente uma epopeia de semana passada a Hel foi numa festa bem normal e a história dela era bem melhor. Porra? Não, ela ainda contou da viagem do mundo dela, que ela foi pra Tailândia. Onde então, tocaram o Michel Teló e tudo mais. Eu não sei se você sabe, mas esse podcast de hoje estava baseado na Hel contar as histórias maravilhosas de carnaval dela. Porque nenhum de nós tem boas histórias de carnaval. Inclusive foi ela que argumentou, né? Tipo, não, rola carnaval. Exatamente. Então, tá bom, alguém vai segurar essa peteca. Não, ela falou, gente, vou embora. Qual que foi o melhor carnaval de vocês? Eu vou embora e vou trazer o cara que tem menos histórias de carnaval de todos os tempos. Qual a melhor história de carnaval de vocês? Eu gostaria de só falar que eu tô muito suado nas pernas agora. Também você tá com uma saia de, tipo, veludo, né, cara? Não é veludo, é fininha, cara. Mas tá foda, tá ficando molhado aqui. Então, parece uma saia que alguém roubou de um acervo do grupo de teatro. Né, cara? E de acervo do grupo de teatro, eu quero dizer, tipo, roupas que sobraram na casa de várias pessoas e eles juntaram e falaram, tipo, esse aqui é o nosso figurino, galera. Vamos fazer várias peças. Bom, a saia não é minha, eu não vou retrucar. Acho que ele deve ter te dado essa forma maratófica com você, tá ligado? Mas, gente, tá suado aqui mesmo, Mas você tá sentindo carnaval? Você tá sentindo com espírito de carnaval, assim, com essa saia? Não. Não? Eu não, você que já é o espírito... não serviu pra então, nada. O que, que é o espírito de carnaval? Eu tenho que pular toda vez que alguém fala pra eu pular, é isso? É. Sim. Tira o pé pra do chão. Começar. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão, tá? Levanta os braços. Porra, cara, eu não sei. Talvez. Eu gosto de bloquinho, é sério mesmo. Eu gosto mesmo, gente. A gente entendeu isso, cara. Eu gosto. O que te atrai? Qual que é? Você eu curte a vibe? Assim? Eu falei que é o 3P, cara. 3P. Eu falei o famoso, você falou o famoso 3P. O famoso 3P. Então, eu vou assumir que você tava com vários povos. Certo. Você bebeu pinga. Isso. Qual foi a putaria que rolou nos bloquinhos de vamos carnaval? Lá. Eu vi umas pessoas se pegando, sabe? Nossa, já... velho. Se for no metrô, tem isso. Se for no metrô, tem muito povo. Tem pinga. Você pode povo. Levar uma pinga e sempre tem alguém se não pegando. Se pegando. Você fica pensando, tipo, nossa, qual é o caso essa pessoa não tem pra estar tá se pegando num canto? Talvez metrô, seja por isso que o metrô é o transporte público favorito de cada 9 em cada 10 paulistanos, né? Que todo mundo vai se pegar. Porque onde você entra é um carnaval. Porque é o famoso 3P lá dentro, tá ligado? É. Cê, linha vermelha, 6 horas da tarde, carnaval. Né? Cê, é isso, cara. É basicamente isso, cara. Isso é verdade. Se, tipo, se a organização se do metrô... Tocasse, se tivesse se uma bateria. Se tivesse os caras tocando umas marchinhas, o metrô ia ser louco. Ia, cara. Se tivesse gente pedindo pra tirar o pé do chão. Será tal? Que ia colar? Porque daí o Brasil ia ser, aos olhos do resto do mundo, tipo uma novela da Globo que se passa na Índia, tá ligado? Que todo mundo usa a roupa da Índia de quando, sei lá, antes de Cristo, é tipo super caricato, e você vai pro Brasil e fala, tipo, oh, e aí, você curte, você é do Brasil, lá tem carnaval toda hora, né? Fala, não. E daí, tipo, o metrô vem com essa nova iniciativa, você fala, sim, o carnaval todo é dia. Todo ano. O ano todo. O transporte público é 104% carnaval. Exatamente. Talvez é a única seja... coisa que falta, velho. É, isso entra aí, de fato, expandir. É igual quando tocavam música clássica no trem, tá ligado? Tocava vocês música clássica no trem? Tocava, CPTM tocava umas músicas clássicas, e eu entrei, tipo, eu entrei uma vez no trem e tinha ar-condicionado e música clássica. Eu falei, caralho, esse é o melhor país, tá ligado? Caralho. Lógico, o trem tava passando do lado do Tietê, mas fora isso, era o melhor. Se tocasse marchinha, ia ser igualzinho um bloco. 3P, tá velho. 3P. É o famoso 3P. É o famoso 3P. O famoso 3P, cara. Mas é, eu curto. Carnaval. Você curte carnaval? Ah, bem na verdade, eu só gosto que as pessoas param de fazer o que elas estão fazendo e... Você gosta de parar o que você tava fazendo? Eu não necessariamente, eu só gosto da felicidade dos outros, assim, já tá bom pra mim, eu sou... Focar o cara altruísta, sou cara altruísta no carnaval. Os outros estão felizes, já tá pronto, tá bom. Quanto mais se explica o seu gosto pelo carnaval, menos pior sentido fica. Ele faz, sabe? Não, e o foda é que ele começou com banda de casamento, né? Que era onde ele já devia ter parado. Eu vou num bloquinho muito legal. E aí ele conseguiu piorar. Eu consegui falar, Mamonas Assassinas, Raimundos. Seguido por Raimundos e falou, nossa, genial. Não, gente, é muito legal porque os caras cantam Mila e daí eles tocam Raimundos. Mulher de fases. Vocês acreditam que tem a mesma melodia? É o mesmo tom? Eu não sabia. Mina seus cabelos da hora, minha Brasília amarela, né? Qual que é o nome dessa coisa? Pelados em Santos. Pelados em Santos. É a mesma melodia de Mulher de Fases. E aí, vocês sabiam disso? Eu queria que Divertidamente fosse sobre você nesse momento, sabe? Imagina, cara. Tipo, e o que estava acontecendo com os seus bichinhos do Divertidamente pra você ter dito isso? Não, gente, eles estavam muito chapados. Dia que tocaram Mila e daí alguém falou, ei, também tocaram Raimundos. E daí, tipo, nossa, isso foi demais. Vocês não perceberam que eu me meto? Só memórias amarelas. Vocês assim. Não perceberam que eu me meto nessas situações sociais porque eu tô sempre muito chapado? E volta satisfeito. É porque sempre eu tava chapado, tava legal mesmo. Ei, cara, não culpe as drogas, velho. Não culpe as drogas, cara. É, a gente tá à beira da legalização. Se ouvirem isso, eu acho que a gente vai retroceder, tipo, 20 anos. Não foda esse rolê pra galera, velho. Não faz isso. É foda, cara. Mas é verdade. Mas você tem algum plano pra esse carnaval, visto que a gente ainda não começou. Qual vai é o seu seguir plano, a banda Viva a Noite. Então, pela primeira vez, eu acho que em uns 20 anos, o meu aniversário cai no carnaval. Ah. Que é semana que vem. E aí, dá pra fazer alguma coisa, né? Pelo menos dá. Senhor, pra... Senhor, eu vou faltar, tá? É, o Focão vai arrastar todo mundo que ele ama pro bloquinho, tá ligado? É, então. Legal. Cheguei tá bom, cara, não vai no meu bloquinho. Aniversário, então, entendeu? Você vai comemorar no bloquinho? Vai ou cantar, na vai cantar parabéns pra você em ritmo nossa, de carnaval. Nossa, e daí, hilarilariê, hilarilariê. Tocaram isso no louco bloco que foi pra Praça Roosevelt. E daí tocaram o Amy Winehouse e David Bowie. Eu lembro de dois momentos de cantando hilarilariê. Um... Xuxa, então três. Três momentos cantando lá ali. Um Xuxa, depois realmente bloquinhos de carnaval, que eu fiquei, tipo, ah, faz sentido. E outra, que era num restaurante italiano que eu ia com os meus pais quando eu era pequeno. Ah, o cara que tocava com o acordeon? Sério? Ah, o Suzy me conhece. O cara mandou um hilarelaria no Odeon, velho. Não era um cara. É o Astor Piazzolla, ele tipo... Ninguém contratou ele depois de 98. Ele tava tocando grandes sucessos. Como hilarilarie, por exemplo. Mas é verdade. Aconteceu numa pizzaria aqui de São Paulo, tradicional. Que não era um cara, eram três. Um cantava, um era na sanfona. Um dava conta. E aí tinha uma senhora que com 352 anos de idade, é muito, muito anciã, assim. Uhum. Que ela ficava tocando aquele instrumento, que eu não lembro o nome, que é uma bola de madeira que tem umas... É tipo um chocalhozão. Um chocalhozão, tá assim, Tem um chocalhozão grande, assim. E eles ficavam cantando hilarilarie, cara. E eu lembro muito disso porque, aparentemente, segundo os meus pais, eu gostava muito da Xuxa quando eu era pequeno. E toda vez que eles cantavam isso, eu ficava, tipo, abismado que aquilo tava sendo cantado no mesmo ritmo de tarantela. Então, era uma coisa impressionante. Nossa, você curtia um mashup antes de ver. Os caras transformaram hilarilarie numa valsa, tá ligado? Numa tarantela, em específico. Caralho, velho. Era impressionante. E tinha medley. Não é tão tradicional assim, talvez. Tinha medley. Tinha Glee? Tinha popurri, assim, sabe? De continuar as coisas. Era impressionante. Mano, que surreal, cara. É verdade. Que ótimo restaurante. A pizza continua sendo uma delícia. Assim, essa senhora, eu espero que ela tenha morrido, senão ela era um zumbi. Mas, rolava isso. Rolava. Louco. Fita, hein? Que grande evento. Nossa. Carnaval, né, gente? É uma maravilha. Carnaval na pizzaria. O que será que eles tocam nessa época do ano? Nada, porque eu espero que essa senhora tenha morrido. Aquele senhor também. Ele Mas você já... acha que não tem mais uma segunda geração ali? Não tem. Eu fui na pizzaria, não tem. Não tem. Miaram a banda mesmo. Depois que a senhora morreu, não tinha como continuar. Não tinha como continuar. Ninguém mais aceitou tocar hilarilarie. Hilarilarie sem o nosso John Lennon. Exato. Obrigado. O que a gente vai fazer sem ela? Exatamente. É verdade. Isso, gente. Carnaval. Vocês têm mais alguma história de carnaval? Não. Danibas não. Tem. Eu não tenho nenhuma. Você tem? Eu não tenho nenhuma. Não. Além de então, pegar acabou a acabou o carnaval. Não, foda-se o carnaval. Quem gosta, problema seu. Vai lá, pega umas pessoas. Não, assim, ó. Sobre esse negócio... Não é muito engraçado esse negócio de... Continuando. Continua. E não é muito engraçado esse negócio... O terceiro P do famoso 3P, que é a parte da putaria... Que é um lance de da galera sair... Meu, saí e beijei 60, cara. É muito doido isso. Você querer beijar 60 pessoas, você lembra de cada um desses beijos? Teve alguma importância pra você? Qual era a técnica que você usou em cada beijo? Isso tá quase tão misógino quanto as marchinhas. Eu acho que... Não, pode ser homem ou mulheres, tanto faz. Homem ou mulher, tanto faz o que você quiser beijar. Tanto faz. Homens ou mulheres. Eu sou o único que tá bebendo hoje no podcast. É, porque eu tinha que falar positivamente sobre o carnaval. Então não tem mais o que falar sobre carnaval. Mas qual que é o seu problema com as pessoas beijando 60 pessoas? Nenhum, eu só acho fascinante, assim. Eu acho, tipo, é uma meta muito específica da sua vida, você querer beijar 60 pessoas. 60 é tradicional, bocas. Tipo, todo carnaval a galera beijar 60 pessoas. É um número específico. É isso, tá ligado? O Thales levantou. Foi olhar o Thales levantou pra ver posters vestido com a capa dele agora. Então, é verdade. É porque tem você isso não gosta de carnaval, é isso? A gente tá chateando. A gente tá te entediando, é isso? A gente perdeu 25% da plateia. É isso. Não, só foi a curiosidade que matou o gato. Entretanto, o gato só perdeu uma de 7 vidas. Entretanto, no caso, o gato usa um chapéu e está de capa. É, chapéu e coturno. E você não morreu, eu espero. Tá um passo do Batman. Mas ele perdeu uma das 7 vidas dele. Ah, sim. Mas é. Mas... De repente a gente é tipo o Patrício Neal, assim. E você aí? Olha essa capa! As louco, senhoras estão muito agressivas. Mas então, é porque hoje, além de mim de saia, tem o Thales de capa. É verdade! O Thales hoje veio de capa. Foi um acidente. Todos na vibe carnavalesca. Porque ele não trouxe a capa. É. Mas não é uma capa muito carnavalesca, né? Não é. Não muito. Uma capa com... O que é uma capa carnavalesca? Uma capa mais colorida, uma capa com tons mais brilhantes, né? Menos Senhor da Noite, tá ligado? Menos tá indo no cemitério. Essa capa é mais soturna. Entendi. É. Se você tivesse em Veneza... É mais de uma pessoa que tem coisas escondidas lá dentro do coração dele. Então. Verdade. Soturna. Mas é isso aí. Acabou o RPG? Vamos jogar RPG? O que a gente vai fazer? Não tem mais RPG. A gente falou... A gente falou para as pessoas que a gente ia fazer um tópico de perguntas, lembra? A gente não falou isso, a gente falou que a gente ia resolver... A gente falou entre a gente, tá ligado? Entre a gente. A gente falou que ia falar sobre o tópico de perguntas que a gente enterrou desde que a gente começou a fazer ao vivo. De certo. É, mas a gente ainda não preparou. Não. Mas a gente quer voltar com as perguntas. A gente quer voltar pelo menos com alguma coisa de participação. Então, se vocês de casa que estão ouvindo, ou se vocês da plateia, depois vocês falam, mas vocês de casa que estão ouvindo e quiserem dar sugestões de como fazer um novo formato de loucas perguntas. Indagações. Pergunte pra ele, fala com a gente, vem falar com a gente. O que, que é isso exatamente? Eu não entendi nada. É que a gente lembra no primeiro que você participou, Suzy? Lembro. Lembra que tinha uma sessão de perguntas? Que a galera subia no palco e fazia umas perguntas. Exatamente, uhum. Aquilo deu muito errado. Deu bastante errado mesmo. Deu. Não, mas foi meio legal ao mesmo tempo. Foi, então. Eu não sei, se eu exterminaria essa... Exato. É. Não. A gente tá pensando em fazer uma versão mais... Eu acho que tem que ter um microfone que rola pra lá, assim. Tipo, deixar aqui na... Porque o problema pra mim era a pessoa ter que subir aqui, aí todo mundo ficar meio tipo, esperando ele subir. É meio ruim. Ou espera ele subir, aí você corta isso na hora do negócio. É, né? Pode ser isso também. Mas porque tem aí a mágica da edição, né? Ultimamente a mágica da edição tá bem vagabunda, cara. Não tá muito mágico. E o podcast vai ficar pronto amanhã. Porque eu vou só exportar o que quer que a gente tenha gravado. Exato, eu não ligo. Exato, exporta tudo pra mono. As pessoas só veem a data que eu entrego. Exato. Cara, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vai. Vocês que estão aqui na quinta, porque eu tô aqui nas sextas, né? Vocês sabem como desliga essa luz aqui? Esse eu laser? É porque esse laser? Porque esse laser me deixa louco. Não, ele é bem perturbador mesmo, cara. É um daqueles botão ali, ó. Aperta ali, Raoni. Então, não. Eu já testei. Não, acho que ele vai. Ele não tem. Não, bota uma fita crepe no laser ali, já é. Boa. É verdade. Vou fazer isso amanhã. Dá um shuriken no bagulho ali, cara. Porque é horrível, né? Você tá contando umas piadas e de repente tem tipo um círculo expandindo. Não, e fica na cara, fica no olho da pessoa. É bem incômodo. E não é coisa que estivesse na vibe, não tá rolando uma rave aqui nem nada, tá ligado? Talvez esteja dentro de nós mesmos. Dentro tá do rolando nosso um carnaval, cara. Isso que dentro. Isso que importa. Tá rolando um carnaval dentro de nós. Isso não tá? Uhum. Vai, gente, RPG, vamos jogar RPG? Vamos jogar RPG. Eu quero jogar RPG. Vamos fazer um longo hoje, vai, Rony. Eu nem lembro de nada que aconteceu semana passada. É por isso que serve o recap. É, sim, eu sei. Mas aqui é o válido comentar. Maravilhoso recap. Você escreve os recaps? A gente podia fazer que nem o Harmon Tal e pedir para as pessoas escreverem os recaps pra gente. Mas ninguém vai fazer isso. As pessoas já não vêm no nosso podcast, né? A galera odeia a gente. Um dos problemas é esse. É. Tudo bem. Eu lembro o que aconteceu no RPG passado. Você então, lembra? Por favor. Não, eu lembro de tipo, só. Calma aí. Eu lembro do final, só que. Vai, começa aí, Rony, vai. Bota essa música maravilhosa do podcast. Nós vamos começar um magnífico episódio de Tretas e Trutas e agora o Daniel vai contar o que aconteceu. A gente matou uma galera e a gente ficou. Não, a gente ficou bêbado, mas retrasado. A gente matou uma galera e daí Ricardo Eletro apareceu. Calma, mas... Nossa. É melhor, conta melhor, Rodrigo. Eu lembro vagamente. Acho que foi isso. Basicamente. Qual que foi o último inimigo que a gente matou? Foi... O Taradão sem sexo. O Taradão, a orgia gigantesca, não era? Não, ele explica aí, porque senão vocês vão ficar perdidos. Eles estão à procura da mãe do coronel, que foi sequestrada pela gangue dos viados. A mãe homofóbica. A mãe homofóbica. Eu tava na mãe homofóbica. Tava na mãe homofóbica. Então, ela foi sequestrada. E ela é refém da gangue dos viados que querem os projetos da Unidade M, que a gente não sabe ainda o que é. Mas ela tá guardada no último andar do último subsolo do Babadeiros Club. Sim. Que é uma grande boate comandada pela gangue dos viados. Exato. E eles desceram todos os andares até chegar na gloriosa área VIP. Sim. Onde eles foram reconhecidos pelo Ricardo Eletro. Sim. Que é um cara que eles fizeram... A Hel transou com ele. E a gente arrebentou. Claro. A Hel transou com ele. Fiz tudo isso que ele quer. Então vocês estão na área VIP do Babadeiros Club... E vocês acabaram de ser pegos em flagrante pelo Ricardo Eletro, que ele tá, tipo, ele tá muito, muito zangado, assim. Ele tá tipo, são eles, aqueles vagabundos! E quando ele grita, são eles, seus vagabundos, tem, tipo, outras pessoas vindo em cima da gente? E tem vários seguranças do lado dele, daí eles estão... Peraí, eu sou quem? O que eu faço? Você é um robô, porque a Cláudia ficou no último andar. Transando. Tá bom, também, sou um robô. Inclusive, eu acho que ela tava transando no último... Eu não lembro se era mais... Ela transou ela o cara sexual. Ela tava transando também. O cara multissexual, na verdade. Tá multissexual. Bom. Então aí agora, enquanto a Cláudia tá lá transando, a gente precisa de um novo... Robô. De um novo robô. Qual que era a sua unidade mesmo? Ela era o robô gentil. Unidade dos robôs simpáticos. Era o robô simpático, é verdade. Eu lembro que eu perguntei qual a sua unidade, ele falou... Duas unidades. Duas unidades. Melhor resposta. Mas então, peraí, eu preciso entrar no personagem, é mais difícil quando... Tá, então Ricardo Eletro achou a gente, tem um monte de segurança vindo. Tem vários seguranças. Quantos vindo são vários? São quatro. Quatro? Na direção de vocês. Vamos descer porrada no segurança? Calma aí, cara. Calma aí. E aí, segurança, e aí, cara? Ricardo Eletro, cara. Eles estão vindo pra pegar a gente na porrada, cara. Peraí, cara, você tá vivo, cara? Como assim? Eu berro pro Ricardo Eletro. Eu tô sim, seu meliante, mas não foi por culpa sua, né? Pô, mas por que você não avisou? Isso poderia ter sido resolvido facilmente, amistosamente. A gente precisava deixar um robô transando com você o tempo todo, cara. Inclusive, cadê aquele robô? Ele tá lá embaixo transando também. Daqui a pouco a gente chama ele de volta. Por enquanto, a gente tem esse robô simpático aqui. Se você quiser conversar, trocar uma ideia, falar o que você tá sentindo, tá tudo bem, cara? Quais são os seus sentimentos agora? Qual o seu nome, rapaz? Robô? Sérgio. Nossa, ele é muito simpático. Ele é muito simpático. Impressionante. Então... Ô, robô, fala aí. Robô, caralho, escuta que esses caras foram na minha casa e entraram lá e bateram em mim. E os meus seguranças, eles estavam assistindo. Eu não sei o que eles fizeram, mas estava rolando um episódio do Pernalonga lá. Era um ótimo episódio. Escuta, então... eu sou um robô simpático, mas eu não sou de ferro. Quer dizer, eu sou de ferro. Mas... Um pouco de aço. Você gosta de eu tenho limites, entendeu? Esse cara é meio chato. Eu não quero conversar com ele, não. Não? Não gostei dele. Ó, enquanto o cara tá berrando um monte de coisa, robô simpático, joga umas armas pra gente. Não, peraí, eu tenho uma outra ideia, cara. Fala. Eu acho que a gente devia promover um motim entre os seguranças. Você consegue, será? Eu consigo, eu quero fazer um discurso pra eles. Tá. Então a gente fala com o Ricardo Elétrico e... Elétrico. Vamos xingar ele, então, pra desviar a atenção dele enquanto ele faz um motim dos seguranças. Tá bom. Exato. Então, e aí, Ricardo Elétrico, fica de boa. Ei, mano, seu puto. Ligado. Seu puto. Pô, caralho. Seu puto. A gente fez umas bostas, cara. Seu puto, seu nome é ridículo, seu puto. Eu faço o discurso enquanto isso? Faz o discurso, vai. Seguranças. Antes de vocês baterem na gente, eu queria fazer uma pergunta. Pra que vocês estão fazendo isso? Pra quem vocês estão trabalhando? Vocês estão arriscando a vida de vocês por um salário que não paga exatamente o que vocês merecem. Vocês já pararam pra pensar nisso? Fala sobre os sonhos dele. Vocês estão achando que vocês estão aqui defendendo uma coisa, mas vocês são os oprimidos desse rolê. E eu acho que vocês deviam se juntar a nós e encher de porrada na galera que a gente tem que encher de porrada, que eu não lembro quem é. É, isso aí. Eu pego uma cadeira pra botar do lado dele pra ele subir em cima e ficar alto. Exato, e ficar magnânimo. Ele, aí você... ele está magnânimo, dando um discurso. Yes. Seguranças, eu tive um sonho. Aí, ó, caralho. Aí sim, velho. Eu sonhei que seguranças e robôs... se conversavam e se uniam... Fumavam beck juntos. Tomavam um MD e se abraçavam. Loucamente, mas não de um jeito sexual, de um jeito amistoso mesmo. Um jeito simpático. De boas. Simpático. De um jeito simpático. Cara, vamos nessa. Termina com: ei, polícia, maconha é uma delícia. Ei, polícia, maconha é uma delícia. Ei, segurança, me dá esse lança. Ei, segurança. Me dá esse lança. Péssimas rimas, mas acho que vocês entenderam. Os seguranças aplaudem fervorosamente. Eles estão muito emocionados. Peraí, você tá chorando? Vários, caralho. Vários enxugando lágrimas. Caralho. Você vê um deles comentando com o segurança do lado dele. Nossa, caralho, velho. Tô pensando isso a minha vida inteira. Quem algum deles tá chorando? Tem. Dois. Você conseguiu, mano. Isso aí. Porra, valeu, Sérgio. Isso aí, mano. Valeu, cara. O Ricardo Eletro vira pra ele e fala: o que vocês estão fazendo, seus vagabundos? Bate nesses caras aí. Agora a gente aproveita e vai dar um... Agora a gente vai pegar o cara na porrada com nossos quatro amigos de segurança. É, exato. E o nosso robô. Ok. Eu vou ficar só olhando, porque eu gosto de ver a gente apanhando. Escolhe uma arma pra nós aí. Todas. O que você quer? Isso aqui, pô, facas, cara. Eu gostei de facas nessa brincadeira. Você gosta de facas? Eu gosto muito de facas, cara. Eu tenho uma faca de cozinha. Louco. E uma peixeira. Me vê os dois. Eu quero uma buzina de carnaval, você tem? Nossa, cara. Tenho. Eu vou ficar irritando muito os Ricardo Elétrica. Parece ótimo. Tá, então tem uma faca de cozinha e uma peixeira, e ele tem uma buzina Eu tenho uma buzina de carnaval. De carnaval. Você tem uma faca de cozinha e uma peixeira. Tá, o Falcão é o primeiro. Você dá uma buzinada com sucesso, mas o Falcão tá um tocando uma brincadeira em 2007 na hora e não fez muita diferença, assim. Pelo menos eu irritei algumas pessoas. Não deu nada. É, incomodou alguém. Incomodei, tá bom. Tá, o próximo... Eu vim aqui para incomodar. É o Ricardo Eletro e ele, tipo, ele não tem muitas habilidades de luta, mas ele dá vários tapas assim... em você. Tipo que as pessoas que não sabem lutar e fica batendo no ar. Mas assim. Ele erra. Ele erra todas. Ou seja, ele ficou muito... Funcionou a minha buzina. Ele ficou irritado, não conseguiu mirar em você. Agora é o turno do Danibas. Eu vou pegar minha faca de cozinha, usar minhas habilidades ninjas e vou jogar nele. Tipo... Você joga uma faca de cozinha nele com sucesso e... Nossa, velho, vai... Fuck it. Vai no ombro dele. Louco? Ele tá tipo... Eu acho que agora a gente deveria aproveitar e pedir pro segurança neutralizar e segurar ele. Cara, eu tenho uma buzina de carnaval, cara. Não, mas então... Ele vai ficar de boa com esse ombro machucado agora. Ah, então a gente pode pegar e roubar. Será que ele tem o cartão? Por que a gente tá batendo nele? Porque é legal. É, porque a gente tava batendo em todas as pessoas do último podcast, desse podcast. E aí, Ricardo Leto? E aí, o quê? Vamos falar, cara? O que vocês querem? Onde é que tá aquela senhora... Eu não sei. Pia. Você aciona o ouvido dele. Ele parece muito, muito perturbado. Ele tem uma faca no ombro. Nossa, ele não tá ele bem. Tá mal. Ele tá tipo. Ela tá ali atrás. Eu levo vocês. Boa. Mas eu preciso de primeiros socorros. A gente o robô simpático. Eu primeiro preciso de socorros. Eu pego um guardanapo e boto ali no machucado dele. Tipo, tá susto. Mas em cima da faca? Não, tira a faca. Ele sangra vigorosamente. Putz, que acidente. Mano, o robô sabe fazer uma. Eu tenho uma gaze aqui. Não. Mas ele respondeu o que a gente precisa. Ele deu o que a gente precisa? Deu, ele falou que tá ali atrás. Tá ali atrás. Então, ali atrás é muito vago, tá ligado? É, eu também tô achando meio suspeito isso daí. Vago. Eu acho que a gente tem que levar ele com a gente. Como escudo humano. Eu ia fazer o waterboard nele, mas tudo bem. eu gostei da ideia do escudo humano. Porque eu não sei o que vai acontecer quando a gente colar lá atrás. Assim... Ricardo Elétrico, tá de boa, cara. Os primeiros socorros estão atrás da porta ali. Que? Eu que vim de lá, velho. Você não sabe o que tem lá dentro? Eu sei sim, cara. O robô vai estar lá, ele vai botar você no sofá. E aí você vai ficar de boa. Tem um sofá lá dentro, não tem? Eu sei que tem. Ok. Ele conduz vocês até uma outra porta no fundo da sala e ele pede para dois seguranças muito, muito bem vestidos para deixarem vocês passarem. Vocês passam com sucesso. Os outros a gente dá um high five nos seguranças. Isso, vocês dão um grande high five nos seguranças. Um deles comenta com o robô, tipo, cara, muito obrigado, aí dá uma força para nós, valeu mesmo. Gratidão, mano, responsa. Virou de robô sindicalista. Sindicalista de segurança. Genial, cara. Eu sou um robô versátil. O novo cômodo é tipo uma sala retangular, bem não muito comprida, assim, todas as paredes são cobertas de veludo vermelho e tem vários sofás com pessoas seminuas vestidas em couro e spikes. É assim. A sala dos três P's. Elas estão tomando. Cantando marchinha. Não, elas estão sentadas ouvindo uma música genérica de Mamãe, eu quero mamar. E tomando uns drinks. Me assim, dá chupeta. Eles olham pra vocês com desprezo. No fundo da sala, vocês avistam uma velha cercada de vários homens enormes e peludos, assim, também vestidos em pequenas peças de couro e rebites. E ela parece estar se divertindo muito. São belas. Ela tá curtindo, Rolando? Suza, isso é com você. Parece estar bem feliz. Puta, mas a velha tá curtindo o rolê, cara. Ela tá curtindo o rolê? É, acabou de falar que ela tá curtindo o rolê. Espera aí, eu lembro que essa velha era bem... Homofóbica. Então. Eu não tô entendendo isso. Tem algo de errado isso aí. É porque é carnaval, né? Ah, é isso. Bom. É carnaval. Velha, famoso 3Ps. Famoso 3Ps. Famoso 3Ps. É, foda. Eu vou falar sobre a filosofia dos 3Ps com essa velha, ver qual que é o lance. Por que você vai fazer isso? Que finalidade? Eu só vou conversar com ela sobre carnaval. Não, cara, a gente precisa pegar e tirar ela daqui, cara. Então vamos lá falar com essa velha. Vamos lá falar com essa velha. Ok, bom. Vocês chegam até a velha. Ela tá de frente pra vocês, ela olha. Tipo, eu conheço vocês, Vocês foram na minha casa? Você me bateu, vagabundo? É mesmo, a gente fez isso. Esquecido que a gente tinha estapeado ela, é verdade. É verdade, isso aconteceu. Isso aconteceu mesmo. Meninos, esses dois, eles são muito mau caráter. Eles devem ser viados. Digo, eles devem... vocês entenderam, eles são pessoas ruins. Mas peraí, minha senhora... A senhora não curtia... Você não curtia essas coisas antes? Eles me bateram! Eles me bateram! E daí os dois caras... E aí entra a batalha. Vamos arrebentar. Os dois caras se levantam e eles falam, tipo... É verdade, vocês vamos arrebentar eles. Os quatro seguranças estão com a gente ainda? Não, eles estão lá fora. Tá, o Ricardo Eletro tá com a gente ainda. O Ricardo Eletro tá, ele tá, tá. Ele tá muito apavorado. E o que eu vou tá fazer? Meio branco, assim. Sabe o que eu vou fazer? Vai ser um ataque preemptive, como é que fala isso em português? É o surpresa. Isso, eu vou passar a faca no pescoço do Ricardo Eletro e chutar ele pra... Caralho! Gostei. Eu sou um ninja, eu gosto, sou a favor. Posso... Peraí. Tipo, jogar ele, tipo, sanguentar... Esguichando sangue pra cima dos caras, pra assustar eles. Antes disso, eu posso tocar minha buzina só pra... Faz isso depois, enquanto eu tô chutando ele na direção dos caras, entendeu? Então é isso, então ele faz isso e eu toco a minha buzina. Exato. Ok, você corta a garganta de um Ricardo Eletro e muito sangue espirra em todo mundo coberto de sangue. De enquanto isso, mas eu chutei na direção ele pra cima dos dois caras. Eles não parecem nem um pouco surpreendidos. Eles só jogam o Ricardo Eletro no chão assim. E ele se transforma num monstro sinistro cheio de tentáculos. Vários tentáculos assim mesmo. Vamos lá, né? O primeiro acerta o Falcão, causando 3 pontos de dano. Fudeu, e você rola no chão, muito, muito ofendido que minha buzina. Bateram em você com minha buzina. Pinto, assim. Minha turno buzina. De quem agora? É o turno do Falcão. Vai. Vamos fazer um ataque ninja. Vamos golpear eles. Às vezes, pra ver qual que é o lance, daí a gente tenta fazer um ataque ninja. Eu dou um tapa na cara de um dos seguranças. Eu tô muito puto. Calma, de quem? De um dos monstros. Você levanta e... Você tenta dar um tapa na cara de um dos monstros, mas ele bloqueia o seu golpe com um tentáculo. Seu safado! E ele segura a sua mão e você tá meio... Meio paralisado, assim. Putz. É o turno do Danibas. Eu tento cortar um tentáculo com a minha peixeira. Você corta um tentáculo, cara, com a sua peixeira e um monte de sangue preto gosmento espirra em vocês. Eu sou um ótimo ninja, vocês. Cara. Da hora. Você causa 3 pontos de dano na criatura tentacular. E é o turno do robô. Eu quero tentar convencer a gente de... vazar e tomar um uísque no bar do lado. Você pode tentar. Gostei. Mas tem um bar na sala. Eu quero falar assim, galera. A gente não gosta dessa velha. A gente pode chegar e falar, bom, a gente chegou lá, ela tava morta. Então, na verdade é o seguinte... Eu acho que o que a gente pode fazer pra resolver a situação é só ligar pro coronel, passar pra ela e falar, ó, fala oi pro seu filho pra falar que você tá viva, pelo menos. Daí a gente vaza. Robô. Essa é uma boa ideia também. Né? É o seguinte, cara, além de simpático, eu sou um robô pragmático, entendeu? Caralho. Eu não perco tempo batendo em tentáculos que não vão dar em nada. É tipo, a gente tem que pensar a médio e a longo prazo. Logicamente. É claro. Mas é que o problema é que, tipo, nesse exato segundo tem um monte de tentáculo batendo na gente, tá ligado? É verdade, enquanto a gente tava conversando, né? Exato. Carlos, eu tô sendo espancado aqui, mas... É, e o Falcão tá pendurado, tá enquanto ligado? Isso, eu gostaria de berrar... Bota no Viva Voz! Chama o coronel e bota no Viva Voz! Então eu acho que você devia fazer isso, robô. Então, robô, aproveita que você é um robô e vira. Liga o Viva Voz? Isso, vira, eu quero virar um Viva Voz e fazer uma ligação pro coronel. E fala com a senhora avó. Você vira com sucesso uma Viva Voz e liga para o coronel. O telefone tá chamando. Enquanto isso, um dos tentáculos atinge o Daniel na cara, causando 4 pontos de dano. 4? Caralho! É? E aí? Bad, mano. É. Você cede passos para trás enquanto os tentáculos ficam mexendo assim em volta de vocês. Parecem paus gigantes. É o turno do Falcão. Parecem. Eu digo... O Falcão. Alô? Quem atende? Como assim alô, velho? Ninguém atendeu. Ah, ninguém atendeu. Que merda. Eu falo... eu preciso cortar essa porra desse tentáculo, caralho. Você fala isso. Eu falo isso. É, não, eu preciso fazer alguma coisa. Pega a minha faca de cozinha, cara. Eu tô usando a peixeira. Mas tá no Ricardo Eletro. Não, só cortei o pescoço dele. Eu passei a faca. Não, a outra, a faca de cozinha não, tá, no ombro tá no ombro dele. Você tá no ombro. Eu tirei, lembra? Quando foi não, você cortou com a peixeira. Não, mas eu tirei a faca quando fui botar o guardanapo. É verdade, é verdade, isso aconteceu. Aí, então, viu? É. Então tá, você vai jogar a sua faca pra ele? Na verdade, ele tem que pegar, porque é o turno dele, não. Eu não posso fazer nada. Ok, você tenta pegar a faca da mão do Daniel, mas você tá preso por um tentáculo. É verdade, você tem isso. Não conseguiu. Valeu, cara. Putz, valeu. O cara que segura você pelo tentáculo dá uma tentaculada, nesse caso, no seu estômago, e você perde 2 pontos de dano. Ok, é o turno do Danibas. Tá, eu tento jogar a faca no tentáculo que tá segurando o Falcão, pra ele daí machucar o tentáculo e o Falcão poder pegar depois. É. Você arremessa a faca contra o tentáculo e o tentáculo totalmente solta o Falcão, porque você acertou em cheio. Você é um grande, grande arremessador. É um bom ninja, cara. Causando 2 pontos de dano. O Falcão está solto agora. Louco. É o turno do robô. E aí? O cara não atendeu ainda. O quê? O coronel não atendeu? Sério mesmo? Sério mesmo. Putz. Ele. Sério mesmo. Eu quero... Deixar uma mensagem na caixa postal dele. Deixa uma mensagem de voz, cara. Agora eu tô... Manda um WhatsApp. Eu não sei o que fazer agora. Eu quero pegar... Eu tenho qualquer arma que eu quiser. Sou um robô. Você tem as armas que seu coração mandar. As armas que meu coração... Eu quero pegar um picador de gelo. É um robô psicopata, tá ligado? E enfiar no olho de um desses caras aí. Você saca um picador de gelo e você acerta o olho de um deles. Muito claro que eu acerto. Causando 6 pontos de dano. Caralho. É um ótimo golpe. Ele fica com um picador de gelo, assim, tipo, gritando. E vários tentáculos freneticamente rodando pelo quarto. Isso deu certo. Peraí, deixa eu entender uma coisa. Ele não atendeu ou ainda tá tocando? Ele ainda tá tocando. Ah, tá bom. Tá. Deixa tocando. É o turno do outro monstro tentáculo que ataca o robô em vingança e acerta na cara, causando 4 pontos de dano. Na cara? Rapaz! Alguém atende e fala alô? Alô? Quem é que tá falando? É o coronel. Oi, coronel. Aqui é o robô simpático. Tudo bem? Como é que você foi de ano novo? Tudo certo. O senhor é muito simpático, hein? Obrigado. Eu fui programado pra isso. Diga. É o seguinte, eu vou falar uma coisa pra você. O que é um sequestro, né? A gente, às vezes, acha que uma coisa é um sequestro e, na verdade, não é. Porque o sequestro prescinde da ideia de que a vítima não quer estar lá. É. E a gente chegou aqui e sua mãe tá numa orgia bem louca com ursões meio polvos. Vê como você fala da minha mãe, eu não tô rapaz. Falando, cara, eu tô só falando a verdade. Escuta, se quiser, aqui. Eu te mando uma foto. É a minha mãe que você tá falando. Se quiser, eu te mando uma foto e mando, entendeu? Eu não sei se eu quero isso. Você quer só... Tira uma foto e manda. Eu vou tirar uma foto e mandar. Ele tirou uma foto e manda. Você tira uma foto, mas a foto só pega vários monstros, tentáculos e sangue. E aí eu explico pra ele que a sua mãe tá aí no meio e ela tá adorando. Escuta aqui. Eu vou acreditar em você que ela tá aí no meio. Eu vou acreditar que ela tá adorando também, mas ainda constitui um sequestro. 74, a Patty Hearst não deixou de ser um sequestro. Acho que a síndrome de Estocolmo só funciona em sequestros, não deixa de ser um sequestro assim. Eu acho que o senhor está equivocado. Semanticamente, eu diria que... Calma aí, o que vocês estão fazendo? Cadê minha mãe? Por que vocês não trouxeram ela? O que está acontecendo aí? A gente está tentando matar uma galera aqui, mas eu tô achando que é um esforço inútil, entendeu? Ah, e aí a única coisa que eu tô querendo dizer para você é que, tipo, se a gente sair agora e deixar sua mãe aí, todo mundo sai ganhando. É só isso, cara. Senhor coronel, general... Coronel. A questão é que sua mãe tá curtindo os tentáculos, cara. E não tem o que fazer. Não tem quem tire essa véia de cima dos tentáculos. Você quer falar com ela? Você quer falar com ela? Sério? Você quer falar com sua mãe? Sério? Isso vai ser muito engraçado. Vai, fala com a mãe. Manda ver, deixa eu ver. Eu quero falar com a minha mãe. Eu tô no Viva Voz? Tá sim. Manda bala, coronel. Aumenta bastante o volume, o Suza. Robô. Ok, eu aumento bastante o volume. Você aumenta bastante o volume. Tem que passar por três pessoas essa ação. Mãe! Oi, meu filho! E daí ele fala... A senhora tá bem? Ah, eu tô, meu filho. Esse povo aqui é muito divertido, sabe? É um lugar tão bacana. Nossa, eu não gostava muito. É mãe e filha mesmo. É mãe e filho mesmo, né? É, são iguaizinhos, né? Iguaizinhos. Mãe, eu vou mandar alguém pra buscar a senhora, tá? Eu mandei uns rapazes aí, mas eles não... Tudo vagabundo. Eu vou mandar outra pessoa, ela vai dar conta. Daí você volta pra casa, tá bom? E daí, sabe o que ela falou? Vocês não sabem, porque eu vou... Ela falou... Ai, tá bom, meu filho, mas sem pressa, tá? Tá, eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que isso é ok da gente meter a faca em todo mundo, cara. Vamos matar geral, a gente pega a véia e vai embora. Então, vamos explicar isso pro coronel pra depois brigar com a gente. Não, mas ele meio que deu um ok, ele mandou uma carta branca pra isso, cara. Ô, coronel, você tá no viva-voz aí? Tô. A gente vai passar a faca nesses otários, beleza? Eu não interesso o que vocês fazem aí, eu não ligo mais pra vocês, eu não sou nem chefe de vocês mais, mas vocês vão se ver comigo, rapaz. Eu tô avisando, hein? E ele desliga abruptamente. Então, ele tá, acho muito que sangrado. Tipo, esse é o rolê, vamos matar geral. Vamos fazer um ataque especial que, tipo, elimina várias pessoas ao mesmo tempo? A gente tem um desses? A gente tem um desses. A gente tem um desses, tá? Tá bom. Tá. Como a gente faz? Você me pega no ar, você me rodopia. A gente pode fazer um ataque especial com ele também. E com o robô, entendeu? Verdade. Não, é verdade. Vamos eu não ensaiei um muito, mas vamos lá. Vamos lá. Vou no improviso, vai. Então tá. Então a gente meio que faz uma posição. Deixa eu pensar. E aí o robô no meio lança um negócio, assim. Não, se bem que ele pode só lançar você, entendeu? Você tá de patins, ele rodopia o tórax dele ideia. E joga você. E aí eu rodo, tipo, na velocidade da luz, assim. Legal. Você usa a faca e corta geral. Como que você roda? Na velocidade da luz. Nós dois, né? Porque ele roda nós dois rodas. Ao mesmo tempo. Eu não tenho rodas. Sim. Eu te empresto um patins. Tá, então a gente vai cada você um. Você empresta um patins. Isso. É, você falhou em emprestar um patins. Você pode emprestar um patins. É um patins. E daí cada um fica num. Isso. Então, essa ideia. Muito essa bom. Ideia. A gente não tá num pé só. Então, o que vocês estão tentando fazer? E agora o robô vai rodar. Eu vou lançar. Esse cara aqui, e ele vai rodopiar na velocidade da luz com uma faca de cozinha na mão e ele vai matar todo mundo. Não, é não, isso. Não, na verdade não. Quer mais? Tipo, não tá claro? Dois, vão ser dois. Dois. Pessoas. Na verdade você não vai lançar gente, você só vai segurar a gente assim. E rodar muito rápido. É. Ah, então eu entendi tudo errado. Entendeu. Mas tudo bem. Não tá claro? Agora. Eu pensei que tava. A gente precisa de um bom nome pra isso. Thales, como é Redemoinho da Morte em japonês? Tá, então é Redemoinho da Morte em japonês. Rolê da Bad, pronto. É, Rolê da Bad. Uhum. É o Rodada da Bad. Rodada da Bad. Então a gente... É isso que vocês fazem. Vamos fazer uma posição pra justificar que a gente é Super Sentai? Vamos. Pode ser. Levanta aí, vou ter que... Você tá no meio, então você tem que fazer uma parada meio... O que eu faço? Rodando, não sei. Tipo, não roda, o palco é pequeno. Não roda, porque só vai faz ser um... ótimo nesse palco com cabos. Então vamos lá. Faça isso. Qual é o nome do golpe mesmo? Qual é o nome do golpe? É. Rodada da Bad. Rodada da Bad! Isso aí. Rodada da Bad! Ok. Cada um segurando uma faca e num pé só, calçando um roller. Você tá no pé só, Daniel? Eu preciso estar no pé só também? Não, você tá de porque eu tô rodando vocês. É, tá você bom. Tem roller nos. E vocês são rodados pelo robô. Certo. Um dos monstros tentáculo tenta atingir vocês nesse momento e o tentáculo dele é pego pelo redemoinho da velocidade da rodada da Bad. E vocês são. Ele fica enroscado e todos vocês caem no chão, assim, tipo, pateticamente. Tipo enroscar o barbante no ventilador. E daí todos caem, estão todos meio embaraçados em tentáculo. É, eu acho que isso. Acho que é um bom momento pra gente rir de toda essa situação e ir embora pra casa. O que você tenta roubar? Não, brincadeira. Eu queria ir embora pra casa faz tempo já. Eu falei pra gente tomar um uísque, conversar. Então, mas acho que esses tentáculos não estão de brincadeira. Então. Ok, não. Vocês estão no chão e o segundo segurança ataca o Falcão com 3 pontos de dano no nariz. Tá, a gente vai ter que resolver isso, cara. Pelo visto funciona. Eu tô doído aqui. Não tô doído. Mas pelo visto funcionou aquele lance de enfiar o quebrador de gelo, né? Funcionou, mas tá no olho dele ainda, não tá? Tá. No que tá enroscado. Eu acho que você devia empurrar mais pra dentro. Eu vou fazer assim, eu vou pular e dar uma voadora com patins nessa, no negócio dele. Uhum. E você descola mais uns picadores, não, de gelo? Picador pra pode dois. Ser, tá bom. Caralho. Então, é isso aí, cara. Eu dei uma voadora no picador de gelo no olho do cara. Você se desvencilha dos tentáculos no chão e dá uma voadora no olho de... Você falha miseravelmente. Caralho. Miseravelmente. Os dados te odeiam. Cara, caralho. Hoje tá foda, né, cara? Mano. E é atingido por um tentáculo causando 2 pontos de dano. Eu não sei como ainda não deu. Você está próximo da ruína. Eu tô bem próximo da ruína. Quantos danos tem cada um de nós? É secreto. É secreto? A gente não sabe quando a gente vai morrer? Não. É que nem a vida, cara. Vocês vão sentindo. É que nem a vida. Você sabe quando você vai morrer? Não sei, mas eu tô sentindo que eu tô perto da morte agora. Sou eu? É isso. Tá, eu tô com minha peixeira ainda, eu vou aproveitar que eu tô com uma peixeira, vou dar uma de gangueiro mexicano e eu vou tentar arrancar um tentáculo usando a peixeira. O peso da peixeira é que nem um machado. Você usa o peso da... Peixeira é um negócio meio fino, não é? Não, ele é que nem um machete, não é? É uma machete maior. Isso é um cutelo. Não, cara. A peixeira é só um negócio, assim. Não, cara, peixeira não. É tipo um machete, cara. Peixeira é uma faca bem irada. Então tá bom. É tipo um taco de beisebol com uma lâmina, tá ligado? Exato, Munido do taco de beisebol com uma lâmina, você decepa um dos tentáculos, causando 5 pontos de dano, mano, no cara que tá com enrolado em vocês. Quantos tentáculos eles têm, cara? 8. 8? É, um caramba. Tem um a menos... Aliás, um não, cortei uns dois a menos. Já. É, eu cortei uns dois, cara. É do mesmo. Então, um tem 6, o outro tem 8. Pô, ainda. Então acho que é uma bad trip a gente acertar os tentáculos. Vamos direto na cabeça dos caras, tá ligado? Na cabeça dos caras. Uhum. Vamos. Tá, enfim, vai. Ok, é o turno desse cara enrolado e ele aperta o robô com toda a força e ele tá lentamente esmagando o torso dele, causando, no momento, 3 pontos de dano. Eita! Eita, nós. E é o turno do robô. Eu quero olhar esse cara nos olhos e fazer ele se apaixonar por mim. Caralho. Você olha eles nos olhos, mas sendo um robô, você é desprovido dos sentimentos. Você pode tentar enfeitiçar ele com as suas palavras. Eu quero tentar enfeitiçar ele com as minhas palavras e fiquei muito ofendido com o seu comentário, porque eu vou com sentimentos também. É. Que palavras você usa? Igualdade pros robôs, Raoni. É isso, eu só queria dizer isso. Hashtag, palavras agora. Hashtag igualdade pros robôs. Preciso de ajuda aqui. Fala o quanto os olhos deles são bonitos. Eu quero falar que ele cheira bem. Fala, tipo, você tem cheira. Tem um cheiro gostoso, você cheira muito bem. Seu cheiro da hora. Ele tá meio balançado, mas ele continua apertando você com bastante força. Eu quero perguntar se ele já sentiu o toque dos lábios frios e metálicos de um robô. Mano, ele tá muito, muito, muito interessado. Era isso. Caralho. Era os lábios. Foram os lábios frios, pegou os lábios. Ele se aproxima do seu rosto, assim, lentamente, meio tipo, em dúvida, assim. Ele não tem certeza do que ele está fazendo. E agora eu quero pegar mais um picador de gelo e dar no cérebro dele. O robô é dos meus, cara. Você acerta um picador de gelo yes! no outro olho dele e ele está cego e muito, muito nervoso e agora. E o coração dele deve estar quebrado também. Rola esse dado. Coração partido. Rola esse dado de coração partido, só pra gente ver. Rola o dado da fossa pra ele. Ele tá 7 pontos de coração partido. Mas ele perde 4 pontos de dano. E ele tá, tipo, muito... Ele começa a soltar você lentamente, assim, porque ele tá no chão, tipo, tentando tirar os picadores de gelo do olho. Quero falar pra ele que ele é muito trouxa. Caralho. Ele nossa, ele... a gente acabou de se conhecer. Seu trouxa. Ele perde 5 pontos de moralidade somados aos 7 pontos. Nossa, de o cara tá destruído agora, cara, moralmente. Ele tá destruído por dentro. Moralmente, muito mal. Vamos picar ele. Ele tá ouvindo o Elliot Smith pra caralho, assim. O outro monstro de tentáculos, no entanto, acerta o Daniel com um super tentáculo, causando 4 pontos de dano. Cara. E você cai no chão, tipo, meio tonto, assim, porque veio do nada. Você tava muito distraído. Eu tô à beira da morte, alguma coisa assim. Tá de boa ainda. Tá de boa. Tô de boa? Legal. Só ninja. De boa. É o turno do Falcão. É. Eu pego outros dois... Pera, eu não preciso falar com essa voz agora. Eu pego outros dois... picadores de gelo. E aí eu vou com tudo pra cima dos dois olhos desse filho da puta. Ok, você faz isso e você acerta, mas você não acerta só um olho, o outro você meio que corta a coisa que devia ser a orelha dele, porque ele é tipo uma criatura morfa. Esquisita. Ahá, cego e surdo! Ele perde 6 pontos de dano. Ó, boa. Isso aí. Ok, ele cai no chão meio aturdido. É o turno do Danibas. Vamos só chutar esses caras. Cara, eu vou pegar e enfiar a machete na cabeça do cara que tá atordoado na bad no chão, cara. Eu quero acertar quero dividir o crânio dele no meio. Acerta vai no coração, cara. Não. O coração dele já tá destruído. Já tá despedaçado. Já destruiu o coração dele, cara. Você acerta a cara dele, mas o machete pega meio... Ele tem um crânio meio resistente. Você só arranca um bife da testa dele muito grande, mas ele continua se mexendo muito aturdido. No entanto, ele perdeu 7 pontos de dano. Uhul. Ele ganhou 7 pontos de dano, eu acho, né? E ele tenta agarrar o seu pé com um tentáculo e ele consegue. Puta, você tá preso, mas você ainda continua de pé, assim. É o turno do robô. Vai, robô. Eu quero só dar um chute desmoralizante na cabeça dele. Você acerta um chute desmoralizante na cabeça dele, mas sem muito ímpeto, porque acho que você estava desprezando essa criatura já. Você causa só 2 pontos de dano nele. E quantos de moral? Deixa eu rolar o dado de 100 aqui. 42 pontos de moral. Caralho. Ele perdeu. É, ele tá com, nossa, com moral dele tá ele, triste. Ele está moralmente morto. Ele tá acabou com a autoestima morto, dele. Mas ele ainda se mexe assim bem ele tá mal. Ele tá pobre criatura. Minha vez? O outro cara. Eu tô no chão. Nossa, mesmo. O outro cara totalmente acerta você no peito com um tentáculo, causando 3 pontos de dano. Eu? E você cai no chão, tipo, sem conseguir reagir, assim. Você tá, tipo, arfando e não tá consegue vivo? Respirar tá... direito. Ele tá vivo ou ele tá morto? Não. Ele tá naquelas. Tá naquelas? Eu uso... Minha vez? É a sua vez. Eu uso um Phoenix Down. A gente não tem isso. A gente não tem isso? O que você usa? Você não jogou Final Fantasy, né? Nenhum. Cara. É que tem poucos. Eu uso um Revive. Uma poção de Revive. Você não tem não uma tem. Poção de Revive? O robô tem. O robô... Pergunta pro robô. Robô, eu tô mal aqui. Dá uma mão aqui, robô. Você aguenta mais um pouco, cara? A gente não pode gastar esses... pode gastar esses medicamentos assim à toa. Usa sua gaze, velho. Você não tinha gaze? Falou. É verdade, eu uso uma gaze nele. Ele usa uma gaze em você e você não tá sangrando mais. Pô, beleza, mas bom. Mas você continua no chão bem, você tá muito mal, velho. Ruim. Certo. É o turno do Danibas. Bom, eu tô com o cara que pegou meu pé. Cara, eu vou tentar de novo enfiar a peixeira na cabeça dele, cara. Você tenta enfiar a peixeira na cabeça dele, mas ele derruba você puxando o tentáculo. Velho. Você só caiu no tinha chão que ter cortado e não apanha. Ah, esqueci, cara. É o turno do robô. Eu quero convencer o povo desmoralizado a se matar. Caralho. Como você faz isso? Ei, cara, você já tá cego de dois olhos. Coração partido. E o coração partido. E com menos um bife da testa. Mesmo se você matar a gente, você não tem motivo pra viver. Você podia acabar com isso logo de uma vez. A gente você ajuda. Usa esse discurso, mas ao contrário do efeito que você desejava, ele sente que ele está nos últimos momentos de vida e ele está muito puto. Ele usa todas as forças finais dele para bater em você. Puta. Ele te acerta na cara com um tentáculo e ele tenta com toda a força arrancar a sua cabeça. Você toma 5 pontos de dano. Caralho. Mas você continua com a cabeça no lugar. E é o turno do outro cara que... Tá indo lentamente pra cima do falcão. Uou. Ele tá lentamente indo pra cima do falcão e ele acerta você só com um tentáculo no peito. Outro? Você cara. Toma cara. 2 pontos de dano e você tá oficialmente inconsciente. Que é inédito. Nesse podcast. Eu vou aproveitar esse momento pra sonhar que eu estou fazendo xixi, então com licença. Sonha que você tá no banheiro. Vai. Ok, o turno do Danibas. Tá, você tá no chão porque o cara puxou você. Tá, eu vou tentar acertar o tentáculo dele pra me livrar desse rolê. Você acerta o tentáculo dele causando apenas 1 ponto de dano, mas é suficiente pra ele soltar você porque ele tá muito fraco. Dá. E desmoralizado. E muito desmoralizado. E você se solta dele. É o turno do robô. Eu quero furar esse povo aqui. Esse cara. Não o outro. O outro... O povo que tá de boa. Não quero mais lidar com ele. Quero lidar com esse aqui. Esse aqui é o cara que bateu no Falcão. E, o cara que bateu no Danibas. Agora, é o que ele tava... soltou. É. Não, então o cara que me pegou é o cara que você quebrou o coração. É o mesmo? É o mesmo. É, mas cadê o outro? O outro tá fazendo o quê? O outro tá lá batendo no Falcão. O outro é o que bateu no Falcão, então. Ah, entendi. Não, agora entendi. Eu quero... É esse cara que eu quero bater. Esse Eu quero... Eu tô pensando porque eu sou meio cruel aqui. Eu quero... acertar a cloaca dele com uma faca sem ponta. Dessas de rocambole. De rocambole. Dessas de... Você acerta... Nossa, você totalmente acerta a cloaca, caralho, dele com a faca sem ponta, mas não causa nada de dano, porque é uma faca de rocambole. E você... Acho que quebrou a faca. Não deu em nada. Desculpa. Porra, roubou. É o turno dele, no entanto, e ele tenta acertar você, mas ele não consegue, por algum motivo brutal, ele só consegue enrolar você assim com os tentáculos, mas ele não te acerta com força. Então agora os dois estão meio que entrelaçados e é o seu turno. Oh. Peraí, eu ou ele? O seu. Não, mas entrelaçado, quem tá entrelaçado? Eu ou ele? O robô e o cara. Tá. Cara, eu vou tentar acertar o intestino do tentáculo que tava no chão ali, porque, mano, ele tem que morrer eventualmente, cara. Tá. Você acerta ele e ele sangra profusamente, um sangue preto e gosmento. E ele para de... Todos os tentáculos dele afrouxam, assim. Da hora. E ele para de gritar. Uhum. Bom. Agora é o turno do robô novamente. Eu tô enrolado no povo. Enrolado no cara, é. Eu quero dar uma mordida na cara dele. Cheguei num bom momento com de volta. Com a sua mandíbula de robô, você morde a cara dele, mas ele é meio escorregadio e você falha em tentar perfurar de tubarão, a face, sabe, desse pobre homem. É, ele, em compensação, ele também... Não, nossa, ele tá muito aturdido. Vocês estão, tipo, na batalha mais patética em que ninguém acerta ninguém. É tipo uma luta de capoeira, só que bem próxima, assim. Troca de cordão. Daniel agora. Tá, tem algum balde daqueles que tem gelo onde a galera bota champanhe, essas porra? Tem. Tá, vou pegar aquilo, tirar a garrafa e jogar o gelo na cara do Falcão pra ver se ele acorda. Você corre até o balcão e apanha um balde de gelo do barman que só assiste você assim, tipo, ah, caralho, olha só isso que tá acontecendo aqui no trabalho. Você joga um balde de gelo no Falcão, mas nada acontece. Ele tá, tipo, mal. Ele tá só inconsciente. Putz. Me convence com coisas radicais, fala que a gente vai dar um rolê de patinho. Ah, esse é o lance dele, cara. Ele que é bom disso, cara. Ele é ótimo com palavras. Mas eu tô enrolado, cara, né? Ele tá entrelaçado, cara. É o turno do robô novamente. Cara, eu quero... E agora? Sai dessa, robô! Entra em autocombustão, robô. Eu quero... Cara, solta uma descarga elétrica, cara. Eu quero soltar uma descarga elétrica nesse cuzão. Você solta uma descarga elétrica, yes. Muito boa. Você totalmente solta uma descarga elétrica e até fritar o cara e ele tá tipo, meio carbonizado, soltando fumaças. Ele tá vivo? Quando você termina a sua... Ele tá... Você não sabe dizer. Ele tá se mexendo muito, tá, mas vai saber, né? Uhum. Ao fim da sua descarga elétrica, ele continua a tremer vertiginosamente, mas ele solta de você e cai no chão, assim, soltando fumaça. Se mexendo ainda, né? Ele tá meio que tendo um ataque epilético, assim. Tá, entendi. E ele tá no chão soltando fumaça. Só o que resta é uma velha sentada no sofá e várias pessoas em volta, assim, comentando, tipo, nossa, olha, tá, só pra garantir. Rapaz, hoje valeu o dinheiro de entrar na área VIP. Só pra garantir, eu vou meter a peixeira na testa do que caiu, só pra garantir que ele tá morto. Não, tá, tem alguma... Eu sou falando do seu subconsciente, Daniel. Sim, isso é totalmente possível. Prossiga. Daniel. Yes. Obrigado, valeu. Daniel, usa uma pia, cara. Procura... Não tem pia aqui, cara. Tem pia aqui? Tem algum banheiro aí? Não. A gente tá no lounge da putaria, cara. Não adianta. Cara. Joga alguma coisa grande, cara. Em quem? Nesse cara. Num sofá, uma poltrona. Tá, pera. Ó, calma. Bom, não tem mais turnos, né? No caso, porque tá todo mundo imobilizado. O que você quer fazer? Não tô falando, não tem mais turnos, né? E eu tô falando, o que você quer fazer? Eu quero antes de tudo, eu quero enfiar a peixeira na cara do que caiu. Mas de novo, cara, você só joga. Calma, cara. Você tirou dois, mas é um cara inconsciente no chão. Você só fincou uma peixeira na testa dele. E ele tá mexendo, né? É, ele ainda tá só meio tremendo, assim. Não parece voluntário. Tá, então beleza. Então, tipo... Vamos deixar ele lá. Deixa ele. Tem uma morte dolorosa. Sim. E daí tem, tipo, um grupo de pessoas, né? Tipo, eles estão... Tem umas pessoas envolvidas. Como que elas estão? Exatamente assim que elas estão. Caralho, que louco. Peraí, ainda do subconsciente posso falar. Então, mas calma. Não acabei ainda, velho. Ah, é verdade, verdade. Então, eu pego, tipo... Quem sou eu pra falar que não, né? Bom, enfim, eu pego uma poltrona ou um sofá, o que tiver mais perto, e jogo no grupo de pessoas, tipo, pra... seus putos. Você pega uma poltrona e arremessa pra cima das pessoas que abrem um círculo em volta dela e fala... Ah! É, isso mesmo. Isso mesmo. Eu pego, aproveito e pego a cabeça desses dois, pego um souvenir? Um souvenir. Não, pego um pouco de DNA desses dois pra gente reproduzir eles e fazer um robô meio... Meio molusco. Uma atrocidade da natureza mais tarde. Você comunica essa ideia complexa pelo seu subconsciente. Na verdade, a gente precisa te acordar, cara. No chão morto. Os bichos estão vivos, os bichos estão mortos e o Falcão tá mal. Eu sou aquele fantasminha azul. Eu quero acordar o Falcão com... Como é que chama aquele negócio de... Desfibrilador. Ok, você usa um desfibrilador no Falcão e funciona, e ele acorda tipo... O respiro da vida. Radical! E aí, caras, tudo bom? Ele engolfa o respiro da vida. Oh, radical! Nossa, vocês não têm noção como outro lado é radical, cara. Daí, logo quando ele acorda, eu pego o tiro, o rollerblade que eu tava usando e falo, isso daqui é seu, cara. Você entrega num momento, tipo, simbólico heróico, e bonito, assim. É muito bonito. E emocionado, ele pega o roller de volta. E aí começa a tocar uma música e emocionante, assim. Isso. Vocês se sentem irmãos, assim, no fundo do coração. A gente se dá high fives. Vocês dão um high five. Uhul, todo mundo. Yeah. Yeah. Uhul. Louco. Todos estão muito felizes. Yes. A velha olha pra vocês do sofá assim, tipo... Vergonha. Bom, agora a gente Você tem alguma coisa pra apagar essa velha aí? Eu não vou aguentar o caminho de volta no Uber dessa velha. A gente pode, tipo, a gente pode meio dar um mata-leão na velha. Vai dar uma. Acho que ela pode morrer se você der um mata-leão. Não, vai pra só dar aquela desmaiada. Não, mas você não tem tipo um gás, uma porra do naipe assim? É verdade, eu tenho. Desculpa, você perguntou se não tinha mais turnos, porque você queria garantir que você ia fincar um machete na testa de alguém e depois arremessar uma poltrona em várias pessoas. Isso. Mas você achou que um mata-leão ia ser muito agressivo. Não, porque tipo, a véia tem que sair de lá viva, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Ok, o que você tem? Eu tenho um gás pra fazer ela dormir. Você solta um gás na velha... Nossa, velho. Você peida na cara dela. Você peida na cara da velha e ela totalmente... muito incomodada, ela tá inconsciente. Ela desaba no sofá. Não, eu pego assim ela cuidadosamente antes dela cair. Você cuidadosamente pega ela antes dela cair. Louco. Nesse momento, uma criatura de corpo metálico emerge da porta. Ah, não. Que? Outro? que outro você bicho? O que você vai falar? Eu ia falar pra gente desenhar uns pintos na testa dela. Vamos fazer isso ainda, mas calma. Enquanto um homem de coberto em metal entra pela porta da segunda área VIP, vocês rabiscam pintos na cara da velha. E a gente continua dando high fives. Porque... Inadvertidamente, vocês desenham pintos e dão high five enquanto uma voz robótica diz, me passe essa velha pra cá. Louco. E é só isso que acontece. Aê! Muito obrigado. Bom, esse é o fim. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o fim. Todos felizes. Exatamente. E contentes. É. Curtam o carnaval com sabedoria. Com sim, três P's. Mas aproveitem os três P's. Os famosos três P's. Suza, como as pessoas fazem pra te encontrar nesse mundo? Tipo, na internet, essas na coisas? Na internet e na vida real também. Cara, outro dia eu baixei o Snapchat e eu não entendi nada. É bizarro, cara. Eu não sei como isso funciona, eu não tenho a menor ideia. Você tem que ter menos de 16 anos pra entender como funciona. Exatamente. Eu não entendo, obrigatório. Eu entendo como funciona, eu só tive que assistir alguns vídeos. E eu vi eu tenho Facebook, essas coisas, Gustavo Suzuki, procura lá. Passa o endereço de casa, cara, pra galera. E é o seguinte, toda sexta-feira, a gente, eu, a Hel, o Gus, o Vitor e convidados. Sim. A gente tem um show aqui na Freicaneca, Frei Café e Coisinhas, Freicaneca 703. 703. R$10 pra entrar, R$10 consumíveis. Um show de comédia é bem mais engraçado do que parece agora. Eu tô muito... eu tô fazendo uma péssima propaganda. Mas colhem lá, vai ser legal. É divertido. Toda sexta, a partir das 9 horas. Toda sexta, a partir das 8h30. Das 8h30. É show do Sr. Bumbum. Show de comédia do Sr. Bumbum. Maravilhoso. Doido. E pra quem quer mais Max Rebel na sua vida, maxrebel.com. Siga a gente também no Twitter, @maxrebel_, que a gente fala umas bostas por lá. E estamos aqui todas as quintas-feiras, também a partir das 8h30, no Frei Café e Coisinhas, Rua Frei Caneca 703, perto do metrô, entre o metrô Consolação e o metrô República. É fácil de chegar, é da hora. Venha, você vai se divertir. As pessoas que vêm aqui se divertem, não é verdade, galera? Muito bem. Então, muito obrigado para todos e até semana que vem. Uma salva de palmas e até lá. Uhul.